tonight there's something inside that I can't ignore. Oh, I feel it tonight, that look in your eyes got me begging for more. Oh, I feel it tonight, there's something inside that I can't ignore. Oh, I feel it tonight, that look in your eyes got me begging for more. Selinho amor! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Logado Cast, seu momento de diversão e entretenimento semanal. Eu sou do Sassi e junto comigo aqui um elenco de altíssimo garbo e elegância e que adora distribuir o selinho, né? Começando com ele, Márcio Zanon. Selinho amor! Eu quase não venho pra esse episódio de podcast hoje, porque fui muito seduzido pelo Max. Ia ficar no bunker lá. Preso. Bunker. Eu amo que eles falam bunker. Presa no bunker. Aí eu ficaria preso com o Max no bunker a vida inteira, se ele quisesse. Ah, só com o Max. Eu ficaria preso com segurança também, aquele segurança que comeu a mãe dele. Ah, opa. Sim. Opa, sim. Aquele também. O velho bigodudo é do Léo, não vou nem falar mais nada. Ah, eu gosto, velho. Ah, não, o velho da falinha pro seu Ramon, não, quero o velho pai da morta. Ah, tá. Não, é o velho pai da morta que eu tô falando. Ah, é, tá, velho bigodudo, é o pai. Nossa, da morta. Um velho de 51 anos, com shape de novinho. Nossa, demais. Era dentro. Deus a Deus. Então aí temos ele, né, Oliveira, que pegaria o bigodudo, pai da morta. Pegaria muito, menino. Não sei que história é essa desse selinho aí, não. Mas eu tô aqui hoje pra falar do clitóris, né? Que é um dom da natureza aí que a gente tem que valorizar. A feminilidade nossa de cada dia. E por último, mas jamais menos importante, ela que vai fugir do altar no final, Mandy Aguiar. Oh, é, a minha frase de entrada ia ser sobre a natureza e o clitóris, etc. Mas é bom que hoje a gente vai educar a galera em relação a isso, vai? Porque tem série aí achando que 2025 a gente ainda pode ter esse tipo de fala, sabe? Que é muito disruptiva. Tá, beleza. Mas Mandy vai fugir do altar porque ela já é casada, né? Verdade, será? Exatamente. Amiga, em 2025 estão criando um podcast Harry Potter? Porra! Vai tomar no seu cu, você que tá fazendo podcast. Criando um podcast? Aham. Ah, você não viu, né? Não. Deus, eu não viu. Lá no grupo, uma safadeza. Nossa. É, menino. Amigo de vocês aí, ó. O que acontece? Esses véi que não larga a mão da JK rola, né? Vão fazer um novo podcast inovador, inventivo, né? Do universo Harry Potter, que vai ser produzido e dirigido por ninguém mais, ninguém menos que Michel Arouca. Não é possível. É possível. E ele falou que está muito orgulhoso. Muito orgulhoso. Meu Deus. Ah, isso. Tem uma coisa pra te contar, Michel. Mas, amiga, tirando a transfobia da J.K. Rowling, vamos tirar só um minuto. Fica só a transfobia, né? Não, fingindo que não é setembro. Que assunto mais existe pra falar de Harry Potter, de uma coisa que essa mulher não faz mais há 20 anos sobre isso? Olha, eles vão tentar surfar nessa série, a Valdemort Trump, né, que vai ter agora. Porque, né, eu tava falando, gente, por mim faz, pros fãs, né, mais conservadores já ficarem malucos, mas ao mesmo tempo eu pensei, porra, ia ser uma safadeza dela que o único personagem que ela ia mudar o gênero, né, é o grande vilão. É o vilão. O mal do mundo. Exatamente. Podia ser. Se for ela que tá sugerindo isso da Voldemort, é ser trans mesmo. Vai ser uma vilã zona trans, assim. Voldemort, eu amo. Ah, mas agora sim. Eu quero. Quer a Voldemort? A Valde? Quero Valde, entendeu? Acho que. Passa até podcast, né? Se for a Valde. Não, aí também. Mas é a Valde. Ah, vamos pedir pra Michel pra convidar a gente. Ah, convida. Convida, manda ele me convidar. Mas pessoalmente, né? Porque ele é bloqueado em todas as minhas redes sociais. Eita! nervosa só porque o garoto fez podcast de Harry Potter. O cara que nunca te fez nada. Mas prejudicou os meus. Quem prejudica o meu tá fudido. Beijo, Michel. Ai, boa sorte aí no projeto. Boa sorte, tomara que morra. O projeto. Eita. Calma. E essa semana, já que a gente tá falando aí desse mundinho, né, mundinho bruxos, teve uma polêmica aí, que assim, inventaram a polêmica, pra mim, não teve nada demais, assim, particularmente. Né, que foi a Emma Watson, tava dando uma entrevista, e falou que as falas problemáticas que a Jair tem, não fazem ela esquecer o carinho que ela tem de quando elas trabalharam juntas. Tá certo, ué, gente. É, mas assim, foi isso e não foi isso também. Foi. Assim, eu a princípio achei isso, depois eu falei. Ela foi cagando com o quando ela foi falando. Porque eu entendo ela falar assim: ah, não vou odiar, às vezes as pessoas podem ser duas coisas. Ficou implícito que ela quiser, ela é uma desgraçada hoje, mas ela acreditava em coisas boas na época. Sim. Mas ela foi falando de um jeito que realmente deu pra entender que ela tava passando um panão. É, ela botou aqui, né? Espero continuar amando pessoas com quem eu não compartilho necessariamente a mesma opinião. Mas se a opinião dela está matando pessoas, é um pouco complicado você, né, continuar com esse discurso. Né? E quando ela te chamou de vagabunda e botou você abaixo do cu de rato, não tava com esse amor todo, né? Ela também falou que os atores de Harry Potter eram péssimos, que foi uma merda os filmes, não sei o quê. E a Emma falou assim: ah, não sei que, feliz dia pras bruxas, tudo menos uma. Eu tava toda saidinha. Pois é, o que aconteceu? Será que a Emma vai passar do podcast novo de Michel? Por isso que ela tá já com essas falas, posicionamentos. Não. Olha aí, a porta tá aberta, Michel, só convidar. Ó, ela tem aqui outra fala dela, ó. Eu realmente não acredito que por ter tido essa experiência e carregar o amor, o apoio e as visões de mundo que tenho, isso signifique que eu não possa ou não deva valorizar a Jo e a pessoa com quem tive experiências pessoais. Nunca vou acreditar que uma coisa anula a outra. Que a minha experiência com essa pessoa não possa ser guardada e valorizada para voltar ao que era antes. Não acho que essas coisas sejam excludentes. Se eu trago voltar ao que era antes, a bicha tinha que parar um pouco, dar uns passinhos pra trás, né? Porque ela tá só avançando na merda. Exatamente. Ah, tem aquela assim, a gente, todo mundo aqui tem um parente Bolsonaro também, né? Que a gente tá aí, convive essas coisas, né? Eu não convivo, não. Ah, amigo, mas se fosse a mãe dela, eu ia falar. Então, sim, mas é isso que se fosse um parente dela, até entenderia, mas assim, a pessoa que você trabalha, que trabalhou, não vê mais, só fala bosta. Daqui a pouco, se ela fizer ponta na série de Harry Potter e participação especial como Trelão, eu vou ficar meio. Eu não duvido. Eu já tô falando que acho que Draco vai voltar, vai fazer o coisa, né? O pai, né? O Lúcio. Ah, mas ele não vale nada também, né? É só Dani mesmo. Mas Draco vai fazer o pai na peça, que a peça não é feita pro Jota. O Draco vai fazer o Draco mesmo na peça. Pode ser que ele faça o pai na série. Ah, verdade, ele vai fazer o Draco. Draco adulto. Draco adulto. Draco adulto um pouquinho, né? Passado já. Né? Que eu me assustei aqui, inclusive, que a Emma Watson já tem 35 anos. Meu Deus do céu, gente. É, cresceu com a gente, né, menina? Que da nossa idade. Sim. Da nossa idade. Tô mais velho. Ah, mas tá perto, né? Tá perto, sim. É a mais nova de nós aqui. Depois eu mais nova. Ah, sempre, na nossa Baby V. Já voltou, nossa Twink. Todo dia. Eu amo Twink. Todo dia. É quando passa da idade agora e é Twonk, né? Que eles falam também. Ah, né? Tem isso? Não sei. É. Ai, achei ofensivo, não gostei. Apaga. Apaga. É pra tudo, né? Menino, essa semana aí de Mickey Mouse voltou, né? Da suspensão aí. On fire. Charlie Kirk, o homem falou, desfalou, foi maravilhoso. Mas também quem foi aí afetado por esse rolê que tá rolando nos Estados Unidos, foi nossa amiga Jessica Chastain, né? Nossa amiga Jessica Chastain foi afetada porque ela tinha uma série pra estrear amanhã, né, a gente tá gravando na quinta-feira, para estrear na sexta-feira, chamada A Especialista, né, em que a personagem dela é uma personagem que investiga grupos de ódio dentro dos Estados Unidos, né? E tava tudo esquematizado, e a Apple falou assim: vamos estar tirando sua série do ar por tempo indeterminado, porque não queremos estimular ataques violentos no país, violentíssimo, né, sem precisar. A Jessica Chastain virou, fez um post nas suas redes sociais e falou assim: então, entendo a sua opinião, respeito sua opinião, mas acho ela uma opinião merda. Eu amo. Entendo sua opinião, porém, fia ela no cu. Exatamente. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E quando acontece os mass shootings aí, vocês evitam de colocar as coisas no ar? Bom, né? E aí ela lançou essa brabíssima. É, exato, mas assim, não adiantou de nada, porque a série realmente foi, né, agiada. Né? Ela tava até na pauta, inclusive, da semana que vem. Olha que loucura, saiu da pauta. Ai, que favor, então, que fizeram pra nós, hein, gente? Ai, que ódio! Ficou triste com uma notícia dessa. Né? Soltou fogos. Ai, ai. HBO aí soltou essa semana também o primeiro trailer, né, completo de It, Bem-vindos a Derry, né, esse grande mousse aí que vem. A princípio vai ter 3 temporadas, né, uma nos anos 60, uma nos anos 90 e uma um pouquinho antes do universo, do filme, né, que a gente viu aí do It. E a gente não sabe se vai ser renovada, né, mas a ideia é para 3 temporadas, cada temporada se passando numa volta aí, numa aparição do Pennywise. E já anunciou aqui em primeira mão, faremos podcast exclusivo de It, Sua Vida em Derry, episódio a episódio. Quê? Gente, pra quem vai fazer isso? Nós e Michel, por quê? Ele vai produzindo. Ai, ai. E lembrando que Bem-vindo a Derry estreia dia 26 de outubro, né? E a gente vai ver. Vamos assistir. Vamos. Na HBO Max. Lógico que não. Ah, vou estar de férias, né? Então tudo bem. Mas eu não, mas deixa eu falar uma coisa sobre HBO Max. Você tá assistindo Pacificador, Season 2? Não. Você não assistia? Eu assisti até metade da primeira temporada e não vi mais. Porque eu vi o povo postando não sei o que, ai, Fred Stroma sem camisa, ai, não sei o que, Pacificador pegando homem. Mas ninguém só vendo a série realmente, né? Só comentando. É, só comentando que, pelo que eu vi o comentário das pessoas, não tá gostando muito, não. Pelo que eu vi que aparece no meu site de pessoas velhas, Facebook, quando eu entro. Você sabe se Pinguim foi renovado? Não. Não? Não foi? É, ou você não sabe? Não foi até então. Tá. Porque né? Só eu vejo hoje em dia, né? Mas hoje em dia a gente nunca pode dizer nunca, né? Pois é, mesmo. Hoje em dia a gente pode nem dizer se ela tá renovada, que ela pode ser cancelada a renovação. Eu não sei nem de Etoile, como é que tá. Etoile tá aí, né? Aí, em qualquer momento, hein? 72 horas. Quem teve aí, foi desrenovado, né, menino? Foram 2 atores de Hanson Canyon, né? Os atores foram desrenovados aí, perderam o emprego. Não vão estar na segunda temporada do grande romance da Netflix, que é o cunhado e o sobrinho, né, de Josh Duhamel, né? Não acredito, gostoso, piludo? Ah. Não! Ah, tá bom. O merdeiro, o sobrinho merdeiro, que é amigo do piludo. Merdeiro? Merdeiro, que ele só faz merda. Faz merda. Ah. E o pai dele, né? Que era o cunhado do Josh Duhamel, né, que disputava o amor de Minka Kelly com ele, né? Ah, o vilão, sim. Diego ficou triste? Como é que é? Diego Paixão ficou triste? Ficou. Ele falou no grupo que ficou triste. Ele falou lá no grupo, né? Mas vai vir aí esse grande mousse aí, Hanson Canyon, né? Sucesso demais. É, não sei nem se a série continua sem esses dois, né? Mas... Né, vai ser muito difícil manter o storyline, né? Assim. Vai ser complicado. Mas quando eu vi a notícia... Deles terem sido cancelados. Menino, provavelmente cortado do budget, né? Mas tem de um série que é só fazer, né? Não é um set de filmagem. Não é, dá pra fazer aqui em São Bernardo, se eles quiserem, tem lugar pra fazer. Uhum. Eu gostei que a notícia falava assim: veja as duas pessoas que não votam pra Hanson Canyon. Aí a foto era George Duhamel e Minka Kelly. Eu fiquei, ué. Eu achei que era a Minka. Aí Leoz falou: acabou a série, meu Deus. Lógico. Eu amo. O que mais nós temos aqui? O que mais nós temos aqui? Também saiu essa semana aí o trailer, né, menino? De Mandaloriano e Grogu, né? Grande filme aí do universo Star Wars, né? Pra maio de 2026. Eu achei o trailer muito querido por causa do Grogu, né? Eu acho que ele é muito fofo. Então, achei querido. Mas acho que é só um grande episódio de Mandalorian, né, gente? Nem sabia que existia mais essa. Vai ter, menino. Vai ter aí essa barra. Que temporada que tá? A série acabou, né, menino? Foram três temporadas. Sim. Aí tem o filme. Pode ser que depois que passar o filme, volte, né? Mas devem fazer outros filmes, né? Grande hit aí. É. Exato. Afinal, não vai aposentar o ator que faz o Grogu. Eu vi a Mandalorian, né? Não tinha nada de Star Wars, graças a Deus. Como é que é? Minha bolha não chega mais nada de Star Wars, então por isso que eu tô falando disso. Olha aí. Sucesso demais. Na minha também não, porque eu não consumo, né? Uhum. Eu só fico sabendo pelas notícias. Na minha também não, porque eu não acesso, mas redes, micro-redes. Micro-redes, amo. Na minha não chega, eu não sei por quê, porque eu consumo, né? Olha. Às vezes é um pouco de bifobia, né? Talvez. Exato. Talvez. Essa semana que tivemos o dia da visibilidade bissexual, né? Tivemos, menina. Tivemos, menino. Dia dos bi, aí foi terça-feira, se eu não me engano. Olha aí. Obrigada, viu, gente? Pelo ninguém carinho te mandou um pix, aí. Nada, menina. Nada. Nem um parabéns, sua vagabunda. Ai, ai. Menina, curiosidade aqui, Tyler Perry deu uma entrevista falando que os 16 episódios da segunda temporada de Puta Triste foram gravados em 12 dias. Meu Deus do céu, cara. É igual a nada, tá? Essa é uma série que é só fazer, né? Olha, eu não aguento. Mas já foi mais que deu, vou que grava 24 episódios 2. Com duas páginas aí, de roteiro. Aí tá explicado porque essa série é uma merda inacreditável, né, cara? Sim. Valor de produção menos 5. Ai, que ódio. Ai, essa semana tivemos uma coisa muito legal, né, menino? Que foi lá o evento especial reunindo o elenco de Dawson's Creek, né, pra fazer a leitura do piloto, pra arrecadar dinheiros aí pra instituições que ajudam a combater o câncer, né? Infelizmente, o James Van Der Beek não pôde comparecer porque ele tá com umas complicações de saúde no estômago, né? Mas ele mandou um vídeo e o Lin-Manuel Miranda substituiu ele, né, pra fazer o papel do Dawson. E tivemos aí todo o elenco, né, gente? E, assim, eu fiquei muito emocionado vendo, gente. Eu também, confesso. E, assim, Dawson's Creek nem era a minha série dessa série de jovem, a minha favorita. Eu ia falar. Mas eu fiquei emocionado, de verdade. Fiquei bem emocionado, assim. Acho que a gente tem um apeguinho, né, gente? Sim. Foi a precursora, né? Foi, assim, começou, né? Das séries. Ah, eu fiquei emocionada com o vídeo dele, assim, porque foi muito claro, assim, também. Que ele gostaria muito de estar ali, sabe, tipo, sim. Ele tava muito grato, e depois as menininhas cantando a música da série. Ele tem seis filhas, né? Seis filhas. Que isso, gente? Formam ele, com certeza, né? Meu Deus do céu, muito fértil esse menino, benção a Deus. Porque entrou as duas meninas, né? E depois entrou a mulher dele com mais quatro crianças agarradas. Olha aí. É Mormon Wife, né? O homem disparadíssimo. Cada sanfonada acabou um forró. E fazer um filho. Era só leitada dentro. Queria nem saber. O inimigo da OMS. Exato, o inimigo da capa, né? O homem como inimigo. Nossa. Agora você vê, né? Tudo que chamou atenção nesse evento foi o que não era eles lendo o roteiro, que eu sempre falei que era uma péssima ideia. Eu vi hoje um videozinho que era Joshua Jackson beijando a culpada Filipa, né? Na leitura. Na boca? Eles eram... Na boca? Mas aí eu fico... Na boca. Ai, gente. Aí eu fico perguntando, porque realmente não vou lembrar. Mas Pace pegava o culpado da Felipe no primeiro episódio? Ela não tava, né, amigo? Ela só entra na faculdade. Mas acho que ela tava fazendo o papel da professora lá. A professora... É. A professora... Porque quem não tava no piloto foi ler outros papéis. É que o piloto não tinha Jack, não tinha Andy, não tinha... Ah, isso é verdade, Jack e Andy não tinha. Aliás, Kerr tá com o cabelo branquinho, branquinho, né, menina? Tá, mas ele tá um sabor. Ele sempre foi, ele sempre foi um sabor. Eu concordo. Inclusive, fiquei sabendo, não sei se chegou em você nesses vídeos, que Kerzinho e menino que fazia o irmão do Pace, o policial, acho que é Dylan, eles iam fazer um spin-off deles criando a criança de Jen, né? Que Jen deixou pra eles de herança. E diz que teve roteiro, teve um monte de coisa. Kevin Williamson não ia participar, mas deu a bênção. Ia ter participação do povo, tava super adiantado. E aí rolou as baixarias lá da WB, da CW, tudo. E aí não rolou, perdemos essa joia. Poxa, olha, eu gostaria. Gostaria. Aí teve uma época que eles tentaram fazer, tinha pandemia no meio, tristeza. Ia ser com a filha da Jen adolescente, né? E aí apresentaram um novo grupo. Olha aí. Quem sabe ainda vem aí. Generation, né? Pois é. Agora que o evento deu esse up na série, né? Vai que eles decidem de novo. Não tem mais emissora, né, pra fazer isso, mas a gente torce. Ah, pode fazer na Netflix. É, tem pode. Sim. Né? Porque assim, pelo menos a minha TL ficou uns 2 dias povoada só dos vídeos do evento. Era só o que tinha na minha... No meu coisa aqui, na minha timeline. Na minha também, sucesso demais. Menino, eu tava lembrando que semana passada eu acabei não só comentando aí, né, que começou a temporada 17 da Fazenda, né? Começou. E hoje a gente tá gravando, vai ter a primeira eliminação, né? E parece que o pai de Vitória Tube vai ser eliminado, né? Boatos aí. Corre na boca miúda. E aí, menino, eu acho que eu tinha que falar o elenco pra vocês, né? Porque a gente vai conhecer muito, né? Vou só fazer uma observação. Toda vez que eu li a notícia que o pai de VTube ia estar no programa, eu achava que era Eliezer. Tá aparecendo eu com a mãe do Max, achando que é a avó. Exato. Que é o pai Tube, né? Como que é o nome do pai Tube? Pai Tube. Vitão. Fernando. É igual o pai da Anitta, né? Que é o pai Nito. Meu Deus. Pai da Anitta, é o pai Nito. Então, menino, eu quero compartilhar com vocês aí essas personalidades da mídia, né? E aí quero saber até onde vai o conhecimento de vocês de subcelebridade. Não é nem sub, né? É sub-celebridade. Eu já vou chutar aqui que não irá muito longe nosso conhecimento. É. Não mesmo. Começando com o grande Toninho Tornado, que é comediante. Já não conheço. Né? E criador do bordão que ficou muito famoso no BBB24, que foi Calma Calabreso. Quê? Através de Davi Brito. Que criou? Né? Não, foi ele. Que criou. Não foi, foi ele. Tony Tornado. Não, Toninho Tornado. Respeite Tony Tornado. Pelo amor de Deus. Tony Tornado. Respeite. Tony Tornado, senhor de 96 anos. Respeite Tony Tornado. Está inteiríssimo. Inteiríssimo, dançando, cantando, tá melhor do que eu, gente. Ai, divo demais. Meu Deus. Né? Depois a gente tem Nizam, né, do BBB24 também. Famoso? Famoso. Nizam de quê? Nizam de quê? Já fizeram essa piada na Fazenda com ele. Já trabalhou vendendo água no sinal, com a lata na cabeça? Ah, é. E depois do BBB ele já fez de férias com o ex também, né? Essa entrada na Fazenda foi providencial pra Nizam não ter que fazer um vídeo de palmole com o Juninho, né? Ah, é. Exatamente. Ah, é a briga de macarrão miojo. Que ótimo. Depois a gente tem Gabi Hispânica, que é a mais famosa do elenco, né? Famosa. Né? Coitada, né, gente? Corre na boca miúda que ela ganhou 500 pau pra entrar na Fazenda. Olha aí. Essa mulher faz alguma coisa lá no México? Não, assim? Ela tava aqui no Brasil pra fazer uma turnê de música, que ninguém se importa. Ela tá fazendo igual aquele carinha do Todo Mundo Odeia o Chris lá, que vem só pra cá tirar dinheiro de brasileiro e depois volta pro país dela. Chapi. Mas ela entende algo que os outros estão falando? Entende, pior que ela entende. Às vezes ela se perde, ela já falou. Ela já falou, eu me perco um pouco nas coisas quando vocês falam muito rápido, né? Mas porque além... Ela fez aliança com o Dudu Camargo, né, viado? Cagão. Dudu perdemos Camargo. O show dela no Toninho, né? Viado, Dudu Camargo lambeu o braço dessa mulher que ela sujou com massa de bolo E Dudu Camargo lambeu o braço dessa mulher em rede nacional. Socorro. Tá? Grande Garbage Panic. Eu vi que o povo tá enaltecendo o Dudu Camargo, né, tal. Menino, mas, ele assim, é um ótimo personagem pro reality. Mas assim, sem querer ser aquele amigo catwalk, sabe? Mas assim, ele não é. Ele não teve um rolê que ele tava dando em cima de uma menina de 12 anos, um troço desse? Não, amigo, ele é viado. Ai, amiga, mas sei lá, né? Ele parece, pelo menos, assim. Ah, amiga, mas vocês esqueceram que na Record, pra ganhar Fazenda, não é as melhores pessoas, né? Pois é, sempre. Quanto pior, melhor, né? É isso, ó. Vencedores da Fazenda, Dado Rolabella, Rafael Pilha. Rafael Pilha. Viado por viado, estavam acusando Pedro Pascal de assediar a mulher, né? Então. Ah, é. Jojo só Todinho, né? Também. É isso aí. Jojo Todinho, Rico da Laçã. Rico da Laçã, não, amigo. Ah, Rico não tem problema, só vende tigrinho. Nossa, só vende tigrinho, né? Ah, mas o Rico. Por onde anda, né? Um beijo, Rico. Espero o carnaval chegar pra você, Vadia. Ai, ai. Seguindo aqui, Duda Wendley, né? Famosa por fazer a novela Cúmplices de um Resgate no SBT. Não, sei. Ela era quem? A Cúmplice de um Resgate. Não, a Cúmplice de um Resgate. Era a Daniela Lujan. Ela era a Cúmplice. Não foi essa querida que mandou a mensagem pro filho da Angélica? Não, é outra Duda. Não. Essa foi a Duda Beat. Diferente. É a família Duda, né? Duda Beat, essa Duda, Duda Nagli. É a que mais gosta do Brasil. A Duda Little, né? A Duda Maria Little. Te ama! A Ela Duda Little ama. É a avó da família Duda. Né? Caralho! É a avó do Refúgio Atômico. Sim. Aí temos a grande cantora Gabile, né? Também já fez De Férias com Ex também, né? Uhum. Fez o grande hit Chapadinha na Gaveta, uma das piores músicas já feitas no Brasil. Infelizmente, não posso falar que não conheço. Mas eu não, essa Chapadinha na Gaveta eu não conheço, mas eu conheço alguma dela, tem no Fit Dance, não sei qual. Que ela soltando a pérola de que ela está entrando no programa, mas se ganhar não é importante. Ela se não precisa do dinheiro. É a visibilidade. Exatamente. Ela só quer a visibilidade. Pode. Aí temos Renata Miller, né? Que é muito famosa porque ela é ex-esposa do Vitor Pecoraro, né? O ator Vitor Pecoraro, que tava no Power Couple com a amante que ele traiu, a Renata. Quem é Vitor Pecoraro, gente? Eu também não sei. Famoso ator Vitor Pecoraro, amigo. Ex-ator da Globo. Vitor Pecoraro. Mas o problema é que a Fazenda, eles não pegam a subcelebridade, eles pegam uma pessoa que nem... Gente, não é nem vendo eu sei quem é. Nem vendo eu sei quem é, muito bom. Olha... O próximo aqui, menino, Valéria Araújo, né? Estilista das estrelas, né? Vestiu já Preta Gil, Sabrina Sato, né? Uma plantona que ele é. Uma grande planta. Eu amo vestiu, talvez. Eu imagino só uma pessoa. Abre o braço aí, querido. Não. Tipo uma concubina, né? É. Coloca a roupa e fala, yes, Slay. Ó, já vestiu Paris Hilton e Hailey Bieber. Que é isso, hein? É, amiga, só dá um shortinho pra menina e ela vestir e fala, ih, vestiu, né? Próximo aqui, Fernando Sampaio, também muito famoso por várias novelas da Record e esteve no grande reality A Grande Conquista. Né? Aquele que era um reality de 60 mil pessoas numa casa? Isso! Olha, parte esse do nome... meu trabalho já foi ver novela da Record e eu não te conheço. Nunca vi esse óculos. Ainda bem que ele tava caracterizado, amigo. Pode ser, tava com uma roupa que pega sarna, né? É isso. Esse nome aqui me surpreendeu bastante quando entrou na casa, né? Que é a Michelle Barros, né? Achei que ela é a Michelle. Ela é jornalista, né? Ela apresentava o Bom Dia São Paulo, né? Antes de ser demitido. Que isso? Apresentava o Bom Dia São Paulo com o Bocardi lá, né? Depois foi pro SBT, fez o grande Chega Mais. E agora tá na Fazenda, né? Eu achava que ela tava no SBT ainda. Não, foi demitida. Ela é a Regina Volpato. E ela era bem boa. Eu gosto dela. A próxima é Kate Maravilha. Não tá. Ela não é barraqueira, né? Ela é centrada. A próxima é a Kate Maravilha, que é a grande sensação, né? Kate Maravilha do Bonde das Maravilhas. né? Já que só o Diego reconheceu essa mulher quando ela entrou. Deslizando, deslizando, né? Essa Thaís a Maravilha junto com Pedro Sampaio. De chama as que, aliás, hoje ela soltou uma grande pérola na Fazenda, né? Tô até procurando aqui, que foi uma pérola muito, muito incrível, né? Que ela falou pro Dudu Camargo: você tinha a faca e o queijo na mão. Você comeu o queijo e enfiou a faca no cu. Eu amo! Já gostei da diva. Roubando o plot de Supermax, né? Trouxe a faca no cu. Tá. No meu cu. No meu cu. A próxima é Tamires Assis, né? Que é a Cunhã 2, né? Que ela é realmente Cunhã também, Cunhã Poranga. E ela é igual a Isabelle e ela é ex do Davi Brito. Ai, a coitada que ele mandou o termômetro e deixou ela no aeroporto. Ai, sim. Tô sendo pela diva. E essa menina serviu, todo mundo achou que ela ia ser planta, né? Ia ficar fazendo arco e flash com a Isabelle. E nessa madrugada, essa mulher tava transtornada. Aí ela ficou chamando a outra mulher de fedorenta, mandando a mulher tomar banho. Gente. O menino lá da Record ficou dando o dedo do meio pra ela, chamando ela de vagabunda. A gata como, serviu. Como pode, né? Esse povo na Fazenda, ele é tão baixo nível, né? Diferente do BBB. Podia ter gente assim no Big Brother. Amiga, inclusive fizeram no Twitter, fizeram. É, Tamires no oitavo dia da Fazenda, chamando a mulher de fedorenta, batendo peito. E aí, Cunhã no dia 80 do Big Brother, com o grilo na mão, passeando. Falando com um passarinho decorativo da atuação. É, mas a gatinha tá servindo. O próximo é o grande cantor, o Wallace, que ninguém sabe quem é, né? Mas ele é cantor de forró e ex-namorado de Milady Mihaly, que é ex-mulher de Wesley Safadão. Meu Deus. Porra! Ex do ex? Você sabe? Ex, mas é podre ex. Esse cara, né? Ele inclusive... é ridículo. Inclusive, vamos comentar sobre a nova era de Wesley Safadão? Que olha que está um saborzão. Não, ele sempre foi um sabor. Depois que ele cortou o cabelo, deu um glow up de 200 mil%. Amiga, eu acho que agora tá um negócio tá. Até brilha. Mamarias. Oi? Mamarias. Amiga, nem precisa nem pedir. Facilmente. Fácil, hein? Só não é que ele fala dentro da sei lá, o que é azul, eu vou te dar pra tu, filho. Jesus. Só baixar a calça aí, né, Zona? Agora temos uma famosa, hein? Que é Ioná Souza. Nossa! Segunda temporada do Ilhados com a Sogra, né? Ela você é... não assistiu, Léo? Ilhados? Não tive não, esse prazer. Não, Léo, eu não vi. Ela é a pior sogra, né? E o filho dela, o Anthony, e a Ana Paula... tiveram no Power Couple, né? Que acabou de acabar. Na Record também. Eles estão juntos ainda? Estão juntos ainda, né? E agora Ioná. Ioná, inclusive, uma das favoritas ao Prêmio da Fazenda já, né? Que fizeram a pesquisa. Primeiro lugar é Dudu. Segundo lugar, Ioná. E terceiro lugar, Gabi Spanik. Mas ela tá entregando o quê? Nossa, entregando barracos. Horrores, né? Barracos. Entregando barracos maravilhosos. Inclusive, eu botei aqui no Google e apareceu Ioná explica por que mostrou os peitos para peão em Fazenda 7. Foi pro grande Wallace, né? Ele se sentiu ofendido, falou que vai processar ela quando sair. Gente, porque viu porque os peitos se fosse da mulher... Porque se fosse ele mostrando a rola para alguém, ele ia ser considerado assédio. Ah, realmente, ele achou que ela tava seduzindo ele. Mas... Ah, sim. Ai, que ódio. Ah, é. Vocês pegaram a pior sogra, eu amo. O próximo é o PaiTube, né? Fabiano Moraes, que tem tudo pra ser eliminado hoje do programa. Ele é, né? PaiTube aí. VTube, inclusive, fez um vídeo, né? Pedindo pra votar pro pai dela ficar, né? Ah, chegando pra sair. Falou, fez um vídeo falando pro pai dela ficar. Vai, próximo do Dudu Camargo, né? Dudu Camargo aí. Famoso cagão, cagou. Ah, é esse menino. Você tá falando do Dudu Camargo, eu tava pensando num ator da Globo, velhão. Ah, sim. Bonitinho. Não, Dudu Camargo do SBT. Meu Deus. Que inclusive é o fazendeiro da semana. Ah, ele ganhou o fazendeiro? Ele ganhou a própria fazendeira, o fazendeiro da semana. Né? Primeiro fazendeiro já arrumou um bar, já arrumou uma confusão por causa de ter virado fazendeiro. A próxima é a grande Rayane, né? Rayane, que é atual de Belo e já foi presa por estelionato. Ai, gente, inclusive, ela foi. Inclusive. Fala, amiga. Não, eu falei, eu amo esse canal que é liderado por um pastor e ele pega as pessoas mais podres do mundo pra colocar. Inclusive, hoje teve um barraco de Saori versus Rayane, que aí a Rayane tava querendo humilhar a Saori, e Saori falou assim: começou a gritar: estelionato, estelionato! Que merda! Por isso que eu amo Saori, gente, nossa pena. É nossa pena. Próximo, Luiz Mesquita, que é conhecido por ser filho do Otávio Mesquita. Porra! Conhecido por quem, né? Né? Pelo pai dele. Dizem que ele é lutador de boxe, né? E ele tem um corpo gostosíssimo, vale dizer. Opa, se eu fosse Otávio Mesquita. Não foi ele que arrumou um barraco uns tempos desse aí, não? Foi. Tá. A próxima é Martini, né? Grande Martini aí. Bebida. Uhum. Que fez alguma temporada do De Férias com o Ex Brasil. Né? Que bom. Grande fazendo. Bastante gente, né? Do De Férias com ele. Aham. Uhum. O próximo é o grande famoso, né? Shia Fênix. Que é conhecido por ser ex-namorado da ex-pioa Lid Lisboa. Tá bom. Não faço ideia nem de quem é nenhum deles, mas gostei do moço. O próximo é o Will Guimarães, né? Conhecido por ser ex-participante do Rio Shore e do Rancho do Maia. Porra, eles estão no Rancho do Maia já. Daqui a pouco vai ter alguém na farofa, né? Patixa já daqui a pouco tá aí pipocando a fazenda. Fazer um saborzinho, hein? Ah, prefiro o outro. Prefiro Shailamaya? Também é ex-namorado da MC não. Mirella, tá? Gosto do Shalalala, como eu quero te amar. O próximo é o Creu, né? Grande ator Creu, né? Que fez o personagem Cheque na série Passou Pulo, Cheque aqui também. Sou Cheque, igual do Camargo. Ai, meu Deus. Como pode ser o elenco de tão desconhecidos assim. Sim. Famosos ninguém. Eu fico sempre mesmo editando. Nossa, famoso ninguém, né? Nem que é famoso quem. A próxima é a grande Maria Caporrusso, né? Que participou da terceira temporada de Casamento às Cegas Brasil. Achei que era a irmã mais nova de Maia Massafera, que parece. Agora temos aqui Saori, né? Grande Saori aí, que é conhecida por ser ex-mulher do Marcelo Novas. Achei que ia ser ex-Deus a pena, né? Sim, também. Ela tá lá tentando impedir o gelo de derreter, né? Né, menina? Tirou a flecha da teta e foi, né? Ai, ai. O próximo é a Guilherme Boulos, a gente conhece, né? Fez Chiquititas. Guilherme Boulos? Fez o grande hit. Mas Chiquitita é o quê? A véia ou a nova? A véia. Porque ele é velho. Ele era irmão da Carolina, não é? Eu acho que o senhor não tava Chiquitita velho, não, amigo. Eu acho que tava sim. Deve ser na nova. Irmão da Carolina, da Estrela, de alguém assim. Não era, não. Gente, a gente tem o maior especialista em Chiquititas velho do Brasil. Deve ser na nova. Porque se ele tivesse feito qualquer papel adulto em Chiquititas velho, ele já estaria muito mais velho que isso aí. Tá dizendo que a gente tá muito mais velho que isso aí? Uhum. Não, que a gente não fazia papel de adulto, é pra Chiquititas, né, amiga? Tinha eu sou o mais novo daqui, deixa eu procurar ele. Eu era da idade da Tati, né? Eu também sou o mais novo. Guilherme E fez também o grande hit da Record, que muita gente não lembra, né? Que é Alto Estação. Eu vi essa novela toda, que era a Malhação da Record. Alto Estação, eu vi, com Basinha. Maravilhoso. É da Chiquititas nova mesmo. Viu? E ele é sobrinho do Fábio Júnior. Sim, ele fala que ele dá carteirada que é primo do Fiuk. Porra, grande. Energia baixa que nem ele? Ele dá. Ele tá desaparecido também, né, amigo? Ah, então não é uma coisa de família, né? É outro que não tem. Que não tem nada demais, né, menino? É. Cadê? O próximo, Carol Lecker, né? Que ela é Miss Bumbum, surtada e tá entregando muito, gente. Ela tá entregando muito. Só que ela afrontou o Dudu Camargo hoje, e aí a torcida do Dudu Camargo tá votando pro pai da VTube ficar pra ela ser eliminada. Meu pai. Meu pai, entendeu? Mas, amiga, tá tendo essa barra aí. Assim, tipo, 30 votos numa edição? Amiga, não sei. E eles o último revelam, é esse moço, né? Aqui, né? Não, é, não, eles não revelam. E o último é esse moço aqui, Matheus, né? Matheus Martins, que é conhecido por fazer novelas da Record. Bonito, Matheus Martins. Nossa! Ele é bonito. Ele é bonito e gostoso. Mas tem a personalidade de uma planta. Se eu fosse uma novela da Record. Se eu fosse uma planta. Ah, tá, mas eu pensei dizer se você fosse uma planta. Pensei que você disse. Se eu fosse, uma planta, sarna da Record, né? É. Cadê, ó? Trouxe aqui, ó, nossa nova cunhã. Pra vocês terem um gostinho da diferença entre Isabelle Nogueira e essa cunhã da nova geração. Cadê? Eu brilho, porque eu brilho. Quem que é assim, que vai pra falar? Você não tem palavra, você é falsa. Tem que parar de fumar, hein, amiga? Tá foda. Amiga. Ai, eu amo. E ela também brigou com esse homem aqui também. O homem deu dedo pra ela. É o mesmo jogo do seu ex? Davi Brito, é o mesmo que jogo? Tô perguntando se é o mesmo jogo. O que ele tem a ver com essa situação? A convivência, a convivência com gente ruim, faz você ficar assim, ó, otária. Faz você ficar assim, babaca. Para de tremer, menino. Gente, mas é muita falta de assunto, né? Ficar mesmo jogo do seu ex, ela mal ficou com o homem, gente. Conseguiu nem conhecer pessoalmente. E eles estão há uma semana nessa porra dessa casa, já tá achando que tá no jogo do ex. Ai, eu amo muito, gente. A Fazenda tem isso, né? Ai, ai. Mas vamos então, seguindo aqui nesse belíssimo programa, e vamos falar de namoro. É, namoro. Não é sentimento ainda, tá? É namoro mesmo. Porque os aplicativos deixaram nossa vida mais simples, né? E aí, o que acontece? O Disney Plus resolveu contar a história de uma mulher que esteve envolvida em dois aplicativos de namoro, né? No glorioso Tinder e no Bumble, né? Que eu descobri que é um grande sucesso, um grande hit aí dos apps, né? Sim. Menino, as minhas amigas de trabalho todas usam Bumble. Ah, é? Olha aí. Pra mulher, é que eu saiba, é muito bom pra mulher usar. Porque é a mulher que starta, né, o processo de... É, os meus amigos que usam Bumble não gostam por causa disso. Porque eles não conseguem falar com a mulher que dá match. Conseguem mandar foto do pau, né? É, ou foto sem camisa aqui. Eu vi um maluquinho falando assim, ai, tava no Bumble. Aí tem umas perguntas pré-selecionadas que você põe assim, tipo, pra responder. Aí ele falou que a pergunta era assim, ah, o que você não costuma contar pra ninguém, que assusta e tal. Ele falou assim, ah, sou pai de três. E aí ele disse que ele pretendia mandar uma foto dele com os cachorros na sequência, só que aí o Bumble bloqueou que a mulher tinha que falar com ele até ele poder responder. É isso, esse é o diferencial do Bumble, né? Que é uma rede onde a mulher que inicia todo o processo da azaração. Mas a partir do momento que inicia, você tem que ficar cada mensagem esperando de novo? Uhum. Eu não sou usuária, mas... Eu já usei um tempo, é mais ou menos isso. Ah, é um saco, não gostei não. Vai procurar a mulher lá, amigo? Mas tem de bicho. Mas eu creio que as bichas conversam, se não puxar uma mulher pode startar. Amiga, quem está a passiva, né? É a passiva. Porque a passiva é a mulher na relação, todo mundo sabe. E o ativo é o provedor. Eu amo muito. Celinho, amor! Obrigada, Bambo, por tudo. Esse foi o momento feminista desse programa. É. Ai, tomara que irmão Watson passe pano pra gente no futuro. Olha. Mas é o que eu falei, pra homem não faz muita diferença quando é homem com homem, porque dá lobisomem, aí não adianta. Olha, mais um crime hoje. Mais um crime cometido nesse podcast hoje. Michel faz um podcast sobre o nosso podcast. Fascinou-se minha mulher da relação em estudo de caso. Ai, caralho. Mas aí, menino, vou falar então de Swiped, né? Ou como ficou aqui no Brasil, deu match a rainha dos apps de namoro. Achei um pouco esse título, né, gente? É um pouco grande, né? Podia ser só deu match, né? A história do exato. Ai, ou ai. Então, deu match, a passiva é a mulher da relação. A passiva do Bumble. Podia criar um filme sobre a passiva do Bumble. E aí ela entrando no Bumble. Eu amo. Eu veria muito um filme chamado A Passiva do Bumble, gente. Sério. Veria muito. Vai ser o primeiro. E a passiva do Bumble é pisam foder, né? Uhum. É, exato. E outra coisa, se tivesse um filme acima do Bambi, ia ser muito melhor que esse filme. Já deixo aqui registrado. Eu acho que o Sato tinha que botar o título desse programa. Não, a passiva do Bambi e muito mais. Sim. Ai, ai. Elenco, menino. Temos a Lily James, sempre belíssima. Rainha. Né? Belíssima. Temos o Ben Schneider. Temos Dan Stevens também. Que eu não reconheci, né? Como um indiano russo. Indiano russo? É, eu vou contar essa pros meninos. Temos a Mihala aí, né? Protagonista de Industry, né? Como a amiga do banco de dados. E Pearson Fodé, né, menino? Ou Jackson Fodé, segundo nós, né? Como cowboy, né? Como o marido do troféu. Você não citou aí Humberto Carrão, né? Sim. Humberto Carrão. Afonso e é Martin. Jackson White, né? É. Exatamente. Jackson White aí. Gente, esse filme é aquele filme de empresa, né? Que a gente já viu alguns filmes e séries de empresa, né? Já teve do Uber, do WeWork, né? Já teve vários. Speculate, né? Good Trouble. Do Facebook. Do Facebook, já tivemos aí vários filmes de empresa. Não teve da ex-empresa de vende ainda, né? Ah, esse vai ser o segundo filme da nossa produtora. Quando vier aí, a gente vai, todo mundo vai. Depois do sucesso de A Passiva do Bumble, vai ter isso aí. Nunca teve do Grindr, né? Podia ter. Vai ter, vai ser protagonizado por Greg Queen. No metrô, né? Uh-huh. E a trilha sonora vai ser Sideral. E Bug Brasil. Brasil. E Bug Brasil. E Bug Brasil. E aí, menina, a gente tem essa moça, né, grande Whitney, que ela acabou de sair da faculdade de banco de dados, e ela invade as festinhas ali do Vale do Silício, querendo arrumar conexões, né, querendo arrumar networking para si, porque ela tem esse projeto de um aplicativo que vai unir voluntários e orfanatos, né, ela falou o país, mas agora eu esqueci, que tipo, nobody cares, né. Uhum. E aí, num golpe de sorte, ela conhece o Sean, que é dono de uma incubadora e que tem várias, né, startups ali debaixo dele. E ele fala assim, menina, tem talento, gostei da tua lábia, vem comigo aí que eu posso te ajudar. Nisso ela acaba ajudando ele a apresentar um projeto lá, que como é que era o nome, gente? Cardify, né? Cardify. É, Cardify. Ajuda ele a apresentar lá o projeto do Cardify e fala assim, menina, eu gostei, eu queria que fosse assim comigo na vida real. Ela apresentou o projeto, ela falou assim, ele falou assim, a partir de agora você é a nossa diretora de marketing. Eu amo, né? Isso, gente, a pessoa... E pior que isso acontece muito em startup, sabia? De pegar gente avulsa, assim. Você acabou de conhecer, ah, agora você é diretora da minha empresa. E tu fica assim, caralho, a pessoa não tem nem experiência com essa porra. Tipo, ela já começou por cima. Sim. Ela já começou por cima. E aí, menina, a startup é um bando de homem branco, né? Né, achando que é legalzão, tudo nerdzão. E temos Tisha, né? Que é a única mulher ali que tá fazendo as codificações, os negócios, tudo. E no meio dessas várias aplicativos que estão investindo, tem esse aplicativo de namoro que vem com tudo para revolucionar. E que o menino lá, o programador-chefe, ele dá um nome muito escroto. E aí nossa amiga Whitney fala assim, e se for Tinder? Era Matchbox. E aí, Matchbox 20, né? Matchbox 20, exato. Amo. E aí, eu falo, muito ruim esse nome. Ela fala, e se for Tinder? Aí fala assim, nossa, gostei muito de Tinder, hein? Acho que Tinder tem tudo a ver. Ela fala, onde é aquela música da Cash? I got the Tinder. Isso. Era Mas Tinder é uma palavra que eu nem conhecia antes desse app. Eu amo que... Eu também que não, eles falam que é uma chama. A Cash tem música de aplicativo, né? Então, né? Tinder e TikTok, né? Uhum. Eu amo. Muito social media mesmo, né? E aquele Blame It on the Alcohol, né? Adoro! E vai ter em Wicked, né, a nova música, né? The Girl in the Bumble, né? Português é a passiva do Bumble. A passiva do Bumble é Glinda? Não, eu também, Lili, né? Fabi Bang que vai cantar. É Fiero, né? Que também tá na pausa dessa semana. É a passiva do Bumble. Nem falamos que essa semana teve o trailer de Wicked, né? Trailer de Wicked. Ah, tão lindinho. E que eles mostraram como vai ser aí nessa Rose, né? Porque tava todo mundo preocupado como é que ia fazer pra nessa Rose andar. E já vimos que ela não vai andar, ela vai flutuar. Vai desafiar a gravidade, né? Vai desafiar a gravidade, nessa Rose. Eu achei esse trailer muito melhor do que o outro, porque o outro era um monte de cena solta, não dava pra entender nada. Assim, dava pra entender porque a gente viu um musical, mas assim, pensando em filme separado, era só... E aí tá aí Maíra Rui chorando, né? Todo engatilhado. Todo mundo preocupado que Dorothy não apareceu no trailer, né, menino? Todo mundo apareceu sim. Mas não apareceu o rosto dela, né? Não vai, né? É, tô falando que não vai ter mesmo aí, não. Mas não ia. Já falou que não vai ter. Mas tinha esse boato que ia ser uma atriz famosa, não sei o que. Mas cadê o Swift, gente? Vai, como é que é o nome? Vai ser Blake Lively. Com 3 metros de altura, Blake Lively, você vai. A criança. Vai ser a Clara Castanho, né? Que tá aí fazendo outra menina de 13 anos. E Totó, quem será? Isso ninguém sabe. Isso ninguém fala, verdade. Vai ser a cachorra mole do Victoradão. Vai sim. E aí, menino, voltando aqui pro Bumble. Aí a gente começa a desenvolver o Tinder, né? Ela vai pras universidades lá, pedir pras frat boys, frat girls, instalar o aplicativo, nananã, pereré, o pão duro. E realmente o aplicativo começa, né, a se tornar um hitzinho, né? Quando lá tá com 23 mil downloads, o Sean fala assim, vem aqui na frente o Whitney, que o Whitney é a cofundadora do Tinder. E aí ela fala, porra, diretora de marketing e cofundadora, porra, é isso. Sucesso. Nesse meio tempo, começa a trabalhar na empresa Afonso Reutemann, né? Que é o melhor amigo de Sean. E que, assim como a Amanda, todos nós fomos enganados, aparentemente parece ser um cara super legal, super vibes e tal. Apesar de eu achar as atitudes de assediador dele pra cima da Lily James um pouco estranhas, né? Mas, né, essa obra reflete o comportamento de seu tempo, né? A gente já sabe. Sim. E aí, menina, eles começam esse namoro aí, super bacana, super maneiro, só que não. E, de repente, menina, esse homem se torna um cafajeste, um monstro. E, gente, Lily James, nesse filme, ela sofre mais do que a Ju. Porque ela é humilhada, só que ela é muito humilhada. E o que, que ela faz? Ela humilha a amiga, né? ela humilha a amiga e todas as mulheres que trabalham na empresa. Eu amei que no final eles falam que a Whitney não participou do filme. Eu falei, claro que não, né? Porque vocês estão arrasando a imagem dela mais do que ajudando. Exato, a gente aqui foi mais feminista do que o Whitney no filme. Pois é, pois sim. Amiga, a gente, com todos os nossos defeitos, a gente condenou as atitudes. Isso, tirando tudo que a gente errou, a gente só acertou. E aí o Mal Watson tá aí, né, pra cuidar da gente depois. Mas sabe o que eu acho estranho? Que o Afonso Reutemann entra depois. E aí, na primeira humilhação que os homens são chamados pra receber o grande prêmio de app de namoro lá, né? E ela fica na mesa, não é chamada. Ele vira pra ela e fala assim, ai, desculpa, não sabia. Mas você não era nem pra estar aí, linda. Aquela é a cofundadora, né? E ele não. É que ele é pica grossa, né? Ai, nossa. Ele é homem, né? Ele é amigo do dono. Entendi. Não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Tem essa história. Sou filho do dono, é isso. Exatamente. E essa menina, gente, aí começa essa barra, né? E aí aparece Dan Stevens, né? Que eu tô conversando com o Leózio, aí o Leózio tá falando, não, porque o indiano... Falei, mas gente, que indiano, né? Pelo amor de Deus. Aí ele falou, o homem do Badu. Eu falei, mas ele não é russo? Aí o Leózio falou, não, ele é indiano. Eu falei, mas ele é um indiano que se chama Andrei? Amigo, mas em minha defesa, Badu é um nome muito indiano. Andrei é russo. É, Badu. Baldu. Badu, J-Hole, né? Sim. Aí eu falei, mas ele é Andrei, né, gente? Aí o Leo, e ele fala bem assim pra ela, Badu is already Badu. Aí eu falei, ah, é indiano. Aí o... Eu não chutei nenhuma nacionalidade, pra ser bem sincero. Não, gente, pra mim ele foi sempre russo. O sotaque dele é de russo, de... Ele é russo. De série de TV. E ele... Depois o cara se chama Andrei. Se ele se chamasse Raj, como o Leoz falou, não, não. Aí tudo bem. Não. Se ele fosse Se Hinesh, chamasse Badu, aí, né? Tudo bem. Se fosse Hinesh, Badu, aí tudo bem. Agora, Andrei, pra mim, fica um pouco assim, desconexo, né? Não que não possam ter indianos que se chamem Andrei, né? Não, mas pode, não é o usual. Você, não. E nem russo chamado Raj. Isso aí. É, não é o usual, né? E aí ele já... Ah, desde esse prêmio ele já fica ali meio de olho nela, né? E tal. Aí quando tem a festa de 1 milhão do Tinder, ele chega e fala assim, então menina, tô com um cargo de CEO de marketing na minha empresa, tu quer vir? E ele, James, fala assim... Não, obrigado, amo a minha empresa. Né? Pega e se cuida muito. Eu não vou ter chance de fazer no Badu que eu faço no Tinder, né? Que só me valoriza sempre. Exato. Eu não vou poder desvalorizar minhas colegas de trabalho. Eu vou desvalorizar aqui, né? Eu não vou poder fazer a sororidade reversa, né? É. Porque eu sou a única menina no clube do Bolinha, né? Então eu me sinto muito bem, assim. Né? Me sinto inclusa, como ela mesma diz, né? Ah. Aí, e ele fala o que pra ela? Yaba da Badu. E aí, menino, logo que passa essa oportunidade, Afonso Reutemann, menino, começa a mandar várias mensagens no zap pra ela, ameaçadora, falando, vou arruinar tua vida, vou acabar com você, se eu quiser te demito, tu vai voltar aqui pra lama. Ele faz isso porque ela termina com ele, né? Exato, no meio de uma caminhada. Isso, numa caminhada bucólica, ela fala assim, menina, acho que tá dando muito certo, a gente trabalha junto. Não quero tá, mais. Você sou eu. Eu falo assim, ah, claro, pode deixar, você é super profissional. E aí, como? Vrá atrás de vrá, lacra atrás de lacra. Exato. E aí, menino, ela acha que ela pode chegar pro Chan e falar assim, menino, teu amigo tá sendo super, né, ofensivo comigo, super bizarro. E aí ele fala assim, ah, entendi, pode deixar que eu cuido, pode deixar, resolvo. Vou te avisando, vou te avisando. É, confia. Nisso ela já foi excluída dos negócios 550 vezes, né, as amigas falando, abre o olho. Uhum, então assim, gente... Os amigos da Carla Dias, né, abre o olho, né? Abre o olho. Ai, eu amo muito, gente. E eu acho que também... essa questão, pra mim, o pior da Whitney com o Sean é depois que ele começa, o Justin começa a ficar chamando ela de piranha, rodadona, dadeira, né? Com todo mundo do escritório, todo mundo achando que pode reproduzir isso. E assim, pra mim, o auge é ela ir falar com o Sean e ele já fica assim, ah, entendi. Aí ela tá falando, não, porque não tem como ficar nós dois aqui. Aí ele... Ah, então você tá pedindo demissão. E ela assim, meu anjo. Ela foi muito inocente, né? De achar que ele ia mandar o melhor amigo dele embora. Uhum. E aí ela vai absorvendo aqui e eu falo assim, tô pedindo sim. Eu falo, meu Deus do céu, mulher. E ele automaticamente vira um escroto com ela, né? Vai falar com advogado, com não sei o quê, papapá, sua senha vai ser desativada hoje. Oh, não. E ela assim, meu Deus, o que está acontecendo? What's happening? What's going on? E ainda tem que assinar um NDA, né? Pra poderem pagar. Não é a multa, né? Ah, não, ela processa eles, é uma multa, né? Que eles vão pagar pra ela. Mas ela tem que assinar um NDA. Mas eu achei ótimo que ela assina o NDA, mas eles não mandam ela assinar nada associado a um termo de não concorrência, né? É, idiotas. Coisa de startup também. Mas boatos que esse acordo foi tipo $1 milhão, né? Que na época, né? Porra, na época era dinheiro. Bizarro. E aí ela fica deprimida, fica em casa lendo tweet, né? Vendo Blue Sky. E aí um dia Andrei Raj, né? Liga pra ela e fala assim, menina, tô aqui na cidade, vou ver um musical. Vamos comigo? Ela fala assim, poxa, eu tô triste. Aí ele fala, vamos comigo. E aí ele fala assim, então, menino, olha que loucura. Qual é o seu próximo passo? Ela fala assim, não tenho próximo passo. Ele fala, você não queria mudar o mundo? Parece. E aí ela tem essa ideia, esse grande aplicativo, onde a mulher seja a pessoa que vai dar o primeiro passo. E é com isso que ela acha que ela mudou o mundo. É isso. Na verdade, ela muda o pensamento dela, porque assim, ela queria mudar o mundo. Aí o cara fala pra ela, beleza, o mundo tá muita coisa, né? Não vai tá dando. Uhum. Mas assim, o que você pode fazer agora? Ela falou, pô, eu posso mudar um pouco a internet pras mulheres. Eu posso mudar o relacionamento na internet pras mulheres. Então, vamos nessa ideia aí, vamos ver o que acontece. E aí foi rolando a ideia. E eu achei maneiro, assim. Amiga, mas assim, ela sinceramente... Ela virar feminista de nada. Não querendo ser o homem, né? Mas assim, muda muita coisa se o cara, se ela vir falar primeiro e o cara não? Não, acho que é só porque os caras no Tinder já chegavam mandando rola, entendeu? Mas no Tinder não dá nem pra mandar foto. Aí, mas dava, porque essa é a história. Que tinha uma menina, coitada, que a menina, o trabalho dela era só deletar rola do Tinder. É porque, na verdade, assim, o que eles constroem durante o filme... É que o Tinder e outras startups afins não estavam fazendo nada em relação às séries nas plataformas. Então o Bumble, além do negócio da mulher tomar iniciativa, elas vão fazer um monte de coisa lá, impedir as rolas, banir as pessoas para sempre da plataforma e tal. Que eu lembro de ser uma discussão bastante forte mesmo, né, na época do, quando o Tinder começou a bombar mais, né? E aí eu acho que assim, embora o Bumble... Como eu disse, eu não tenho tido essa experiência de saber o quanto bombou, não, até porque, diferentes anos, eu não fui procurar mulher lá, nem passivo. Eu acho que esses que vieram depois, assim, né? Até o Badu, que é, né, muito grande, segundo o filme, mas a gente não conhece ninguém que tenha no Brasil, ele sempre foi. E o Badu também teve um escândalo fortíssimo, né? Família, o Badu tinha site de namoro. Nossa, muito antigo. Eu conheço gente que arrumou namorado pelo Badu. Aham, acho que foi o primeiro. Não, o Badu, que todo mundo falava que tinha uma conta, mas nunca tinha entrado. Todo mundo, tipo, eles criavam uma conta. Eu tinha no Badu, é isso aí. Eu tinha conta no Badu e, tipo, pra quê, meu Deus? Eu nem lembro. Não, até porque você é muito indiana, né? Mas a parte do filme que eu também, além de eu não ter gostado dele inteiro, é que ela fala desse negócio do Bumble nos 10 minutos final. Fica só é que a construção. Acaba sendo um filme mais sobre o Tinder do que sobre o Bumble. E não tem nada tipo, ah, ela fala, ah, eu vou fazer isso, isso, isso. Aí vem o Bumble, ela aceita lá, que ela é a CEO do bagulho e acabou. Ah, beleza. Nada, tem o grande escândalo do Badu também, que ela tem que ir lá confrontar o indiano russo, porque ele fazia festa com o homem recebendo boquete na frente do funcionário, né? E ele fala assim: eram outros tempos. Ela fala assim: tem 3 meses. Fala assim. Amigo, me ajuda a te defender, né? Ele tava reproduzindo falas da época, né? Então, exatamente. É, porque hoje em dia ninguém mais dá festa. Pelo menos eu nunca participei numa festa de empresa que os caras receberam esse boquete na minha frente. Eram falas e falas da época, né? Eu querendo que me convidem. Claro. Eu também queria que me convidasse. Eram falas, falas e felações da época. Uma festa assim, ninguém convida a gente. É, né, menino? Que só ódio. Só happy hour de merda. Aí todo mundo convida. Ou o almoço que a gente tem que pagar do próprio VR. Exato. Pra não comer pizza, eles convidam pro happy hour. Olha aí. É isso mesmo. Mas eu concordo com o Zanon nessa parte de que toda a fundação do Bumble e o desenvolvimento dele acaba sendo uma coisa meio abrupta, assim, porque o filme já tá, sei lá, faltando uns 20 minutos pra acabar. E é tudo muito rápido, né? Porque, tipo, até na passagem de tempo é, sei lá, Bumble surgiu e aí já tá lá, 1 milhão de usuários. Aí no ano seguinte, não sei quantos milhões de usuários. No ano seguinte, não sei quantos milhões de usuários. E é isso. E a escolha do nome Bumble é assim. A menina chegou assim, ah, a gente não tem um nome assim. Ah, e se fosse Bumble? Aí a Lily Jamie fala assim, acho que não. A menina fala, mas e se fosse Bumble? Aí o Jamie fala, acho que não. E se fosse Bumble? Cara, moleque, chato, cara. Pode ser, então vai ser Bumble. Ela fala, porque a abelha rainha, né, Beyoncé. Uhum. Ela vai associar a Beyoncé, ou seja, mulheres empoderadas. Mentira, gente, isso não tem no filme, não, onde você tá falando. Mas tem esse lance do Bumble ser parecido com o Buzz. Da abelha, que a abelha rainha tá no centro. Uma sucessão bizarra que ninguém nunca fez, com certeza. Absolutamente impossível. Mas ela faz essa associação. E, cara, e assim, eu acho Bumble um nome muito mais merda do que Matchbox, inclusive. Mas foi o que ficou. Eu acho assim, eu achei a ideia legal, principalmente o fato dela colocar 90% da empresa só de mulher. Porque foi muito traumático, a gente tá zoando, mas assim, a série mostra até um pouco bem, até um pouco demais, o quanto foi traumático pra ela esse processo, de não só ter sido assediada no trabalho, como eles propositalmente terem vazado que houve um acordo, e aí as pessoas foram pra internet esculachar ela, falando que ela era mentirosa, aproveitadora, que ela queria dar golpe, que não sei o quê, e a mulher ficou... Cara, com crise de pânico, tipo assim, eu falo até que foi um pouco demais, que essa cena me incomodou muito, dela tendo crise de pânico, assim, porque eu já tive crise de pânico, então ver uma representação, assim, tão boa, tão bem feita, me deu, sabe, gatilhos, mas assim, é meio, foi bem foda, assim, pra ela, apesar de que no final do filme, eles fazem questão de falar, galera, ela ainda está sob o acordo lá de confidencialidade. Tudo isso que a gente fez aqui é marromeno, tá? Pode ter sido assim, pode não ter porque sido. Ela não pode falar, é. Até hoje ela não pode falar sobre esse assunto, sobre a época que ela trabalhou no Tinder. Tem uma partezinha do final do filme que eu achei too much, que é assim, ela tá numa aula, não sei o que lá, sendo super... povo fazendo a Emma Watson com ela, né? Passando um panão. Ai, você fortalece as mulheres, isso aqui apoiando mulheres empresariado feminino, não sei o quê. Aí ela fala assim, pois é, mas preciso falar algo sobre o Badu. Que, tipo, ninguém perguntou naquela situação ali que ela tá. Exato. E ela deu uma entrevista tem 2 horas falando assim, Andrei, meu amigo, meu brother, passa. Amo desde quando era rádio. E aí ela dá mó lacrada em cima de Dan Stevens. E a própria mulher que tá perguntando fala assim, não, mulher, não precisa falar disso, não. Quieta. E ela, não vou aceitar ambiente tóxico, não sei o que, mulheres juntas forever. Eu falei assim, minha filha, mas... E é aquilo, né, gente? O filme, ele diz que é dramatizado, que não sei o que. Mas eu acho que eles perderam a chance de botar ela pra dar essa questão dela, já que ela precisava, num lugar que ela fosse levada a isso. Não que ela falasse do nada. Lógico. No sim. Meio de outro assunto. Eles quiseram resolver tudo no final, que eles estavam desenvolvendo durante 1 hora e meia. Eles quiseram resolver tudo em 10 minutos. É o que eu acho. E a Cléa Duval avisou pra ela, falou, se você falar do Badu, tu vai perder a empresa porque vai fechar. E ela falou automaticamente as ações à noite começaram a cair. Foi incrível. E assim, isso que o Leosa falou, eu percebi também na hora. Eu falei assim, gente, elas acabaram de ter uma reunião interna que a mulher, ela falou categoricamente, como que a gente vai fazer esse evento? Porque essa porra vai ser 5 horas, com certeza eles vão questionar a gente. Era só botar um repórter pra questionar? Exato, não precisava ela criar o momento. Mas enfim, foi o que foi, né? Aconteceu. Foi o que deu pra gravar, né? Se eles tivessem feito a parte do Tinder dela em 1/2 hora e a outra 1 hora e meia fazer... seria melhor. Como é que elas se juntaram, como elas desenvolveram, e aí por quê? Ia ser tão mais legal do que essa... Todo porque a parte que ela não pode falar sobre, que é a parte que ela trabalhava no Tinder, tem 1 hora e 20 de filme. Aí é a parte que dá pra desenvolver, porque é a parte que ela, né, a vida dela, foi, sei lá, 20 minutos. Isso eu realmente achei caído. Mas, eu, assim, eu no geral achei um bom filme. Não achei chato, passou rápido. Também gostei. Também gostei. É, achei dinâmico. E Lily James, belíssima, né, gente? E tem ela com pição fodida, né? Grande paga-lanche dela aí. Exatamente. Aliás, ela que paga o lanche dele, né? Que ele falava, você tem milhões. Exatamente. Eu faria o mesmo que ele. Eu também faria o mesmo. Você me fez ler esse artigo aqui, eu tô num bar, você me dá uma porra de um artigo. Não pagar bebida nenhuma, que é pau e água. É pau e água. E olha lá. Tá bem pago. Vai ser só pau. Diria que tá bem pago. Ah, Sassi, para de mentira. Aquela. Tô zoando. Ai, ai. Mas achei um filme que podia ser pior, mas ele é bacana. É bacana, bacana. É legalzinho. Podia ser a rede social, né? Que é uma merda. Exato. Então, tá ótimo. Vem aí o 2, né? A rede social 2. Ah, nossa, todo mundo pedindo muito. Eu gosto muito de rede social, na época que eu assisti, né? Ai, amigo, não reveja, não reveja. Tá muito. Não, eu, porque assim, desse filme de empresa que a gente falou, é o que é o único que eu lembro de algumas coisas. O resto. Porra, eu gosto daquele da. Ah, mas eu acho que não é filme, acho que é série. Da WeWork? Não, da WeWork eu não vi ainda, aliás, tenho que ver que minha professora de inglês pediu pra eu ver esse filme com legenda em inglês. A do Uber eu não gosto muito, não, acho meio chato. A do Uber eu não vi. Ah, que era... não, daquele Uber? Da menina. Quê? Deixa eu dizer. Ah, você sabe que rola toda uma... Tá usando um que acessa o Facebook? Gente, eu não sigo nenhum desses grupos, mas aparece pra mim toda hora. Uber da depressão, não sei o que, não sei o que. Ah, sim, aparece toda hora um grupo diferente. Aí é sempre o povo falando dos bezerros, né? Querendo mamar os Uber. E aí os Uber respondendo, teria que lhe ver primeiro. Aliás, semana passada teve aí o plot, né? De um pobre... motorista de aplicativo, um homem branco, né? Fez um vídeo de 7 minutos pra dizer que um viado olhou pra ele no Uber. Ai, que preguiça, hein? Que preguiça. E ele cara sentiu não fez um nada, só sentido. Olhou pra ele. Só olhou, exato. Não, eu adoro quando o povo fica assim, ah, os bezerros não sei o que, alguém pega a foto da pessoa e bota assim, olha a skin do cara que tá se achando que os viados tudo querem ele. Tinha que agradecer aqui, tô zoando, gente, assédio é crime. Eu gosto daquela... vocês vão me ajudar a lembrar. Aquela série da menina que inventava... Que fingia que inventava. Era uma engenheira. Fingia que inventava. Ah, é da Amanda Seyfried. Isso. É da Terrace. É, essa pra mim é a minha favorita de empresa. Achei muito legal. Tem uma barriguinha, mas eu achei muito legal. A história é muito interessante. Grande Elizabeth. Grande Elizabeth. Eu achava que da Amanda Seyfried era o da WeWork. Não, a WeWork é a Anne Hathaway. É isso aí. Anne Hathaway não é a Vogue do Diabo da Prada? Também. Anne Hathaway não é a Diário da Princesa? Olha aí, tá também. É outra empresa, né, Diário da Princesa. E da Amanda Seyfried de Mamma Mia, né, que é a pousada. Mamma Mia. Grande coisa Mamma Mia. É isso, é a empresa Mamma Mia. Não, vou é The Dropout. Dropout, isso aí. Legal, essa é a maneira. É, grande mousse aí, essa série. Mas eu queria que Leoz agora nos conduzisse para um hotel bucólico, né? Queria que Leoz nos conduzisse para um hotel bucólico, né? E platônico, né? Platônico Hotel Lua Azul. Gente, né? Essa série... Ela, primeiro que eu achava que ela era um negócio místico mesmo, né, pessoal? Uhum. E aí, conforme a gente vai... Porque assim, é um mockumentary, né? É. A série vai ali mostrando depoimentos de pessoas e tal, você não entende muito bem porquê. E eu achei curioso, porque é diferente dos mockumentaries que a gente tá acostumado, que as pessoas estão falando no presente o que aconteceu, os personagens todos estão narrando algo que rolou no passado, entre tempos, né? E aí, o grande evento catalisador aí, do Hotel Califórnia, foi a chegada de um homem feio, mas gostoso, na pousada, que a gente já vê de cara que é um homem mega ivo da WeWork, que quer comprar o hotel e aí tá querendo fazer uma kizumba lá, né? É igual, ele é daquele filme da especulação imobiliária, né? Isso, ele mesmo, é o Lex Luthor, né, do... E aí, eu falei pro Sassi assim, quando o homem entra no hotel, eu acho que a série fica até mais divertida. Mas amigo, no primeiro episódio só acontece no dois minutos finais do primeiro episódio. Então, só que a série fica apresentando. Ah, tem um casal de velho aqui que fica na piscina. Eu vi dois. Meu Deus. É que eu achei o final do muito divertido. É o seguinte. Ah, eu tava já irritado com tanta gente e aquelas mulheres feias, aquela. Que horror! As meninas bonitas. Lindas. Ah, não, a mística é até mais bonita. Agora, a outra véia é feia. A mística é ótima. Jennifer Lawrence. Mas o que acontece é assim: o hotel é gerenciado por Nesrat, né? Que é a senhorinha. É aquele velho papo, negócio da minha família, não vou vender, muito bom e tal. Nesrat tem duas filhas, que é a feia, né? Que... Mística e bonita. É, mística, que faz uns retiros com uns casal pegador também. Aí eles ficam falando, a alma gêmea vai soprar no seu ouvido tal dia. E a outra, que é a que era feia e toda hora tá querendo se embelezar, né? Aí, essas duas estão muito a perigo. Tem um homem que fica fantasiando que vê alienígena. Aí vê um táxi chegando com o feio bonito, acha que é ET. Uma palhaçada. E tem esse moço Kaan, né? Que é o mega evil especulador imobiliário. Que vai lá pra convencer a senhora a vender a pousada. Só que mística e feia ficam assim, mesmerizadas por esse homem, né? E elas falam toda hora que estão molhadas e ficam olhando o braço dele. E aí uma vim levar a toalha. Eu acho que é no segundo, tem um diálogo que é bem assim. O Kaan tá falando com a secretária dele, que também é apaixonada por ele, né? E aí ele tá falando das casas lá da pousada e tal, e ele fala assim: acho que eu gostei mais da maior. Vou ficar com ela com certeza. E aí a feia tá chegando nessa hora no quarto e acha que tá falando dela em relação às duas irmãs. E aí ela fica: esse homem vai ser meu, vou roubar essa mulher pra mim. E aí ela começa a brigar com a irmã dela, uma baixaria. Esse homem tá lá na piscina se exibindo, tá todo mundo molhado com ele. E é basicamente isso, sério. Divertido, hein? É, porra. Nossa. As cenas das irmãs babando por isso são muito engraçadas. Eu ri. Litros. Ri de chorar. Chorindo, né? E esse homem, de fato, muito gostoso. É, isso temos um ponto. Apesar de muito feio. O piloto tem menos de 40 minutos, não é? Não, acho que não. Tem mais. E 40 só pra me aparecer no hotel? Porque demorou tanto pra acabar que, nossa, eu vi, falei, gente, isso não acaba jamais, eu nem coloquei. Demorou muito pra acabar mesmo. Demorou muito pra acabar. Eu já tava desesperado já. E aí Leoz falou assim: não, porque quando o homem aparece, fica engraçado. Eu falei, mas gente, mas faltam 3 minutos pra acabar e o homem não apareceu. Mas eu acho que é porque eu fui vendo e eu colei o segundo. Aí eu, tipo, na minha cabeça ele ficava mais tempo no primeiro. Era como se fosse um só, né? Sim, mas realmente até ele apareceu em enrolação. Gente, na hora que começa a falar do homem que vê ET, você fala assim: meu Deus, já era pra estar acabando esse episódio e tá agora esse homem aí. Exatamente. Nossa. Porque já apresentou 350 personagens nessa pousada. A pousada não tem ninguém hospedado, mas tem várias pessoas, né? Na verdade. Uhum. Só ninguém e paga, aí, né? E eu amo quando eles falam pro casal místico assim: ah, a gente errou o quarto de vocês, vai pôr lá embaixo, mas lá embaixo tem a jacuzzi. Aí eles: oba, vamos conceber na jacuzzi hoje, o quê? Eu amo. Mas, né, saindo da Turquia e indo pra Turquia, Fit Alemanha, eu não sei se vocês viram, mas teve esse grande filme aí, ela disse talvez, né? Infelizmente eu vi. Não vi. Eu fiquei do mesmo jeito, Leoz, que você. E depois eu que sou amarga, né? Tudo odiando. E depois só fala que eu sou. Mas você não viu as coisas que aconteciam? Eu vi tudo isso aí, eu só não vi agora esse filme. Ah. Então não viu tudo. Não falou nada da série da pousada, incrível. Achei chato, eu não falei que eu vi que não acabava jamais. Então, menino, ela disse talvez esse filme aí, que supostamente se passa na Alemanha, mas se passa totalmente na Turquia, né? Você só tem de alemão na modela, né? É. Que ela só mora na Alemanha, né, meu? Que loucura. Uhum. Que a gente tem essa moça, Mavi, né? Que é uma... Eu não sei se ela é arquiteto, designer de interiores, mas alguma coisa desse tipo. Que seu noivo, né? Esqueci o nome do noivo. Kaan, lembrei. Seu noivo, Kaan, tá doido pra pedir ela em casamento. Preparou tudo, né? Numa viagem que eles foram fazer. Mas tudo dá errado, ele não consegue. Então ele decide dar pra ela uma viagem pra Istambul. porque ela tem família, o pai dela era de Istambul e ela nunca foi. Então, nunca fui. E aí ele decide dar pra ela essa viagem pra passar 10 dias. Que ele dá pra ela, imagina ela com um taralho. Pra Istambul, né? Então eles vão. Só que quando ela chega lá, a gente e ela descobre que, na verdade, ela pertence a uma linhagem milionaire. E ela descobre isso da forma mais whatever possível, né? Exatamente. Ela chega do nada com a véia lá e a véia fala, sou sua avó. Meu pai era não sei quem. Eu achei ótimo isso, porque aquele negócio, a gente tá vendo tudo, ela e o namorado, e aí, de repente, a avó parece que, sei lá, mandou fazer alguma coisa na Interpol, né? Pra pesquisar o nome dela, porque a avó descobriu que ia ter a menina chegando no aeroporto lá do avião. Gente, isso não faz sentido nenhum, pelo amor de Deus. Nenhum. Entendeu? Oi, do cu a sair. Aí a véia manda sequestrar a mulher do aeroporto, né? Porque eu acho ela... Ah, e o cão fala assim, ah não, porque minha mãe disse que ia preparar uma surpresa pra gente. E aí quando ela chega lá, fala, a véia aparece e fala, então, sou sua avó, você é rica, não gosto do seu namorado, sai daqui, sou eu, mulher, Gretchen Cantora. Sou eu, mulher. E aí, menino, é uma punheta eterna dessa velha tentando fazer a menina aceitar ser rica pra sempre. Aí ela contrata um gostoso, né? Que realmente ele é belíssimo, o moço que... Uhum. Que a avó dela oferece pra ela. Nossa, velho. Quente. Ele é muito melhor do que o noivo dela, inclusive, digo. E não, e assim, é um filme tão sem entender qual... Porque assim, o conflito principal, entre muitas aspas, é que Khan quer casar com ela e ela não sabe se quer casar, né? Ela já no começo ali, quando ela cai do negócio, tá, beleza. Aí, quando você conhece vovó, você já vê que vovó não aprova Khan. Ela fala, não, ele não está à altura... Ele é pobre. De minha neta, de sua riqueza, beleza. Aí você vê que a velha tá confabulando. De repente tem um primo mega evil da menina que quer transformar a aldeia favorita da avó, um lugar cultural, né? Com grandes tradições em um hotel. Sempre tipo, a especulação imobiliária. Exato. Poder na vida do rico. E aí tem um plot maravilhoso que tem outros dois primos da menina, que é Edo, né? E a outra desgraçada lá. E a Peg Reg. Que ficam levando essa menina pra ensinar sobre pagar conta, pra chinchar na Turquia, não sei o que. Você fica assim, ah, tá bom. E aí o auge pra mim é quando a avó dá um cheque em branco pra Khan, pra ele poder largar a neta dele. Fala que é o preço. Aham. E Khan, em vez de falar isso pra menina na primeira oportunidade que ele tem chance, ele fala assim... Ai, achei que você não quer nada aqui, não. Você não vai ser feliz aqui, você tem que ficar comigo pra sempre, essas graças e quê. Aí depois, lá no fim de tudo, ele vai tentar falar e o povo diz, Khan aceitou dinheiro pra deixar você. Óbvio que isso ia acontecer. Mas posso falar pra vocês o que eu achei que ia ser esse filme? Quando começou aquele negócio ali, logo no início dele tentando pedir ela em casamento, eu falei, bom, esse filme vai ser sobre a tentativa desse homem de pedir ela várias vezes em casamento. É, pelo título, né? E sempre dando um chabu. Pra mim ia ser uma comédia Sessão da Tarde, assim. Eu também. E, na verdade, o homem só 5 primeiros minutos que ele tenta. Depois vira uma história de pobre menina rica. Que não é, nem é tão pobre nem tão rica, porque, assim, ela também não sabe se quer ser rica ou não. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, ela quer muito, porque ela quer muito ter uma família. Essa família incrível, né? Essa família maravilhosa. E aí, tipo, ela não quer casar com o Khan, mas ao mesmo tempo, ela também não quer se entregar ao gostoso da avó. Fica aquela coisa. E assim, não acontece nada em Télio Gostoso. Não tem nenhuma insinuação de que ela pode querer. E aí, do nada, tiram fotos dos dois e botam nos jornais o grande casal da geração. É, gente. E você fica assim, mas pra quê? Mas, gente, não faz sentido nada, né? É porque o noivo não acredita, não tem conflito nenhum. Só tem uma hora que ele vai tentar falar com ela, ela tá lá com o Khan, ele fica com carinho de não gostar. Uhum. E com o Khan, não, com o Kent. Kent ajuda ela a fazer os negócios contra o Primo Mega Evil no final. Mas tem uma cena do Primo Mega Evil que pra mim foi muito, muito impactante. Que é o Primo Mega Evil vai no hotel dela e fala assim... esse cheiro de imigrante que você tem. Eu falei assim, Ah, sim! Se não fosse uma loirinha alemã, você tá destilando esse preconceito? É, mas é uma turca, que nasceu na Turquia. Sim, e ele tá atuando como um Scar do Rei Leão, né? Sim, total. Já faltou ser bicha. Caralho, acho que é. Ah, era bicha com certeza. Talvez. Gente, eu não sei se vocês... Eu acho que vocês vão ver em turco, né? Porque eu vi dublado. Eu vi dublado em português. E as falas desse viado primo dela são maravilhosas num nível, porque é umas falas de bicha velha, do Bertolini Style, assim. Amo. Que eu falei, meu Deus. Do Bertolini. Eu amo quando ele vê quente, ele fala assim, como você sabia que eu estava aqui? Ele só faltou falar que alguém era entendido, porque o resto foi tudo. Uhum. Entendido é muito bom, né, cara? Pois é, eu achei que ia rolar logo o plot da véia falando, ó, beleza, você tem um namorado e tal, mas eu acho que ele não é o cara que vai comandar essa empresa, você claramente não vai, então, né? E aí, tipo, quero colocar alguém que seja a sua altura, que tenha garbo e elegância e que saiba comandar uma empresa. Aí eu falei, ela vai botar o feio, né? O feio que já é da empresa dela. Não, ela arruma um gostoso avulso. Fala, não, esse aqui vai ser o homem pra você. Eu falei, gente, catou o homem na esquina ali. Tava inclusive o gostoso tá contra ela, né? É. Exato. Gostoso. Não, e eu amo que depois quem assume a empresa é a Fag Hag, né? Olha aí. Agora, qual era a capacitação da Fag Hag pra assumir a empresa, né? Ah, pouco importa. Mata e Mavi também não tinha nenhum. E já tava lá, ai meu Deus, grande ideia. Ah, mas pelo menos tinha o diploma, né, menino? Pelo menos. É. Pra gente fingir. Ela era arquiteta, porque ela tava olhando aqui. Eu fiquei na dúvida se ela era arquiteta, se ela era design de interiores. Ah, era alguma coisa dessa área, um cursinho, né? No Senai. Eu acho. Eu acho que ela olhou assim e falou, nossa, bonito, interessante, não se faz mais casa com esse material aqui. Posso dar uma olhada? Isso, eu falei, gata, você vai dar uma olhada porque você tá entendendo isso aí? Porque, enfim, precisa ser um pouco arquiteto, mas beleza. O cursinho no Senai é tudo pra mim, gente. Só que eu posso dizer pra vocês. Eu amo muito. Amo muito, muito, muito. Amo muito. Muito. Não estou desprezando cursinhos do Senai. Não, jamais. Jamais. Então, o cursinho do Senai capacitou ela a fazer esse comentário. Que levou ela a descobrir que o homem estava querendo, na verdade, fazer hotel na vila. Uhum. Mas esse filme, ele poderia ser minimamente Vertix. Mas ele é um filme sobre uma mulher que descobre que é rica, que não usa da riqueza. Só tem barra de vida. Poderia ser um filme de romance que também não tem, que ela tá o filme inteiro. Aí tem um drama que o homem tem que viajar pra cuidar dos clientes, dos pais dele. E aí, ai, saco isso. É, e não é. E assim, eu acho que algumas coisas desse filme, coisas que acontecem nele, a gente aceitaria se a personagem fosse uma adolescente. Se fosse uma jovem, né, que tá inserida nesse mundo pela primeira vez. Mas não, é uma burra velha. Entendeu? Então, a gente não consegue ter essa suspensão da descrença, essa coisa do voar. Uhum. Entendeu? Porque ela é uma mulher adulta que pode tomar as decisões que ela quer tomar sozinha, não precisa de nada. Uhum. Né? Mas ela fica só porque, ai, quero ter uma família, ai, vovó, ai, que vovó, vovó, vovó, vovó, vovó. Sendo que ela tinha uma relação super boa com a mãe dela, mas ela também caga na cabeça da mãe. Exatamente. Mas é isso, porque o filme ele não te dá uma história, um start que faz sentido, entendeu? É tudo jogado de qualquer jeito. É, não, se tivesse... Teve. Se o começo do filme, ao invés de fosse ser aquela palhaçada deles fazendo lá, ele querer fazer o pedido, fosse assim, ela descobrindo a foto do pai com essa avó... Porque assim... Uhum, pra dar o mínimo de... Porque assim, é isso. A primeira cena depois do pedido, já é a avó dizendo pra ela, sou sua avó, você dá dinastia turca, não sei o que, falar, ah, tá. É isso, não tem assim assim... Ai, a Mavi foi a vida inteira queria saber quem era o pai, quem era exato. Não. Tem uma péssimo relacionamento com a mãe dela, sempre se sentiu sozinha. É, exato. Eu tenho uma vida queria perfeita, o universo joga dinheiro no meu colo e aí ela fica imperfeita, fica uma merda. Nossa, que conflito, incrível. Mano, eu largava esse pau molão aí desse noivo, que eu já não queria casar mesmo. e ia ser rica, entendeu? Quando a avó morresse, vendia a porra da empresa. Aí, ah, ô, tanta ideia, o universo não faz isso pra mim. E ainda ia pegar o gostoso de tabela. Exato. É um filme esquisito. Tinha tudo pra ser legalzinho, mas não é. Não é. Por que você dá uma premissa dessa? Ah, a pessoa vai descobrir que é dona de Nashim, não sei o que. É meio Diário da Princesa para adultos, né? Uhum. Se falou... você pensar, vai ter muitas festas, muito negócio, vai ficar deslumbrada. Não, ela só fica vendo plantas, né? Só tem o primeiro hotel que eles ficam lá, belíssimo hotel, com café da manhã gigante, maior do que a cama. E acabou. Sim. É um product placement da Turquia, né, menino? Pra mostrar como a Turquia é foda. Aliás, né, Istambul, lugar lindíssimo, meu Deus. Super foda. Vontade. E a Turquia produzindo audiovisual como nunca, né? Como nunca, só que falamos de duas coisas. Não é. Vimos aquela série da carta. Sim. Eu queria perguntar um negócio pra vocês, assim. Bem, uma coisa que eu não sei, tá? Vocês são bons de geografia, de plantation e tal. As pessoas da Turquia, comumente, são todas brancas e com cara de ator e atriz de Hollywood, como essas produções têm feito a gente pensar? Ou eles deram um whitewashing aí pra essas produções audiovisual? Não, eu acho que eles não são. Acho que eles não são branquelos, mas também não são. Marrons. Amarelos, né? Porque eu imagino uma galera mais nos traços árabes e uma cor mais, né? Tipo Aladdin. Uhum. Mas não, né? A gente só vê nessas produções branquelão e traços muito delicados, normalmente. Tira na feia do hotel Lua Platão. Tira na feia do hotel. A véia mãe da feiosa lá do hotel, ela tem cara de senhora turca. É porque a gente tá vendo uma série que é sempre de rico, né? Na série lá das cartas também, as mulheres também eram ricas, depois ficava véia, né? Então tem todo esse mousse aí. Eu tenho essa impressão também. Se fala turco, eu penso muito assim, num cara de barba ou uma mulher morena, tipo, sei lá, marrom, não sei como é que é o certo de falar, mas tipo assim, mais marrom, com o nariz um pouco proeminente, uma coisa meio árabe, assim, sabe? Pra mim fica meio nessa meiuca aí. E realmente nenhum deles, na verdade, parece muito. A não ser a avó talvez. É, e o moço bonito também. É, o moço bonito também. O outro, o feio, não parece turco. É, o russo não parece turco, o quê? Qual moço bonito? O russo não. Não, o Khan, namorado. Mas o Khan é alemão, né? Não, o Khan é alemão. É, alemão. Não, o feio... Porque o quente parece um italiano, assim. O feio é o primo. Não, o feio é o primo do, é o empregado da empresa. Empregado da empresa? É, o cara da empresa que é o braço direito da avó, que tá querendo fazer os hotel lá. Ah, o primo. É também primo também. Ah, então, esse primo. Esse primo pra mim não parece turco. É assim, o Scar. Chuta aí, é o Scar. Chuta aí uma nacionalidade pra ele. Certamente eu não falaria turco. O Scat. Mas ele sente cheiro de imigrante, né? Olha, eu amo que ele falando mesmo alemão com eles, esculachava a alta sociedade turca, e falando turco com a alta sociedade turca, esculachava os alemães. Olha aí, isso que é um homem bilíngue. Porra. Bom demais. Eu amo. Bom demais. Mas é isso, né, menino? Complicated. É a dinastia Kang, né? Dinastia Kang. Exatamente. Mas, menino, vamos falar então de comida, né? Que agora a gente tem o The Bear da Netflix, né? Que é Black Rabbit, né? Coelho Preto. Nova minissérie, né? Até que se prove o contrário. Nova minissérie da Netflix. Protagonizada aí por Jude Law e Jason Bateman, que inclusive também dirige os dois primeiros episódios da minissérie. É, ele dirige os dois primeiros episódios da série aí, o Jason Bateman. Que a gente tem, eles são irmãos, né, o Jason Bateman e o Jude Law. Eles estão afastados há algum tempo, porque o personagem do Jason Bateman é um merdeiro, envolvido com a aposta, com a agiotagem. Pô, você ser irmão do Jude Law e ter a aparência do Jason Bateman é uma sacanagem do caralho, né? Violentíssima, né? Mas o Jason Bateman não é feio, é que ele tá estragado na série. Amigo. Mas feio ele não é, não. Mas compara com o Jude Law. Amiga, Jude Law tá com a careca no meio da cabeça já. Não, mas sempre teve. Ah, mas eu boto o pano na careca e é aquela. Bota um travesseiro na careca. Se eu desse um banho no Bateman, eu preferia ele nessa série que é Judiló. Vamos botar aqui a foto deles. Bota a foto do Ramon do Judiló. Assim, o Ramon é lindo e maravilhoso, mas eu acho ele bonito. Também. Né? E o Jason Bateman tem esse restaurante aí, que é o Black Rabbit, né? Que a gente vê a série começando de um ponto no futuro, né? Onde tá rolando um assalto lá. E aí a gente volta pra algumas semanas antes. E a gente vê que ele tá dando sangue ali pra esse restaurante ser reconhecido. Que o crítico vai lá pra dar as estrelas Michelin. Sempre essas merdas, essas estrelas Michelin. Que ótimo. Né? Pra dar as estrelas Michelin e tal. Ele tá tão empenhado que ele dorme no restaurante, nananã. Ele tá fazendo o dele, o corre dele. Ele é só empresário, né? Porque cozinhar não cozinha bosta nenhuma, né? Não, ele é só empresário. É isso. Aí o debari dele lá, fazendo as comidas. É, ele é só empresário. E assim, as coisas estão indo relativamente ok. Até que esse irmão volta pra vida dele, que tá há um tempo afastado. E ele volta porque fez merda, né? Ele atropela o cara lá, passa com o carro. Amiga, mas assim, ele fugiu e tal, mas assim, pra mim é legítima defesa. Não, mas amiga, mas ele já tava fugido de Nova York, né? Porque tava devendo dinheiro pros agiota, né? É, o cara ia meter bala nele, ele atropelou o cara. Achei justo. Passou duas vezes com o carro por cima dele, né, viado? Mas ele ia passar no outro, a segunda vez foi sem querer. Mas eu acho que a primeira sem querer. Vez, os caras iam embora com a moeda dele lá. E aí ele falou, vai embora não, vamos ver, volta aqui. Foi, passou por cima do homem, depois passou de novo sem querer, obviamente. Você tá vendo, né, Leonardo? A passada de pano, violentíssima. Nossa, ótima. A Emma Watson duplicada aqui, né? A Emma Watson dos restaurantes, né? O pano que eles estão passando pro Jason Bateman. Ah, amiga, mas eu não achei ele errado, não. Assim, eu acho que ele é todo errado na hora que ele conversa com o Jude Law, que é o dinheiro tudo dele que só causa, né? Mas. Jason Bateman é a Maria de Fátima dos restaurantes, né? Aham. Tem girlfriend, né? E aí, menino, ele volta pra vida do irmão, né? E, obviamente, a partir daí que vai surgir um merdelê. Eu vi algumas pessoas que já assistiram a série toda comentando o fato de que a série é muito arrastada, né? Tá, mas parece não ser. Tem, calma, tem. Em um episódio arrastou. O pessoal fala que é slow burn, né? Slow burn. Slow burn de O pessoal falou que a série é muito arrastada e que nem a trama da série em si é muito satisfatória, mas que vale por causa da atuação do Jude Law e do Jason Bateman. Aí eu fico me perguntando... Pra ver a atuação sem história, sem nada, manda as fitas de audição deles, né? É, então. Eu vi um filme bom dele, que ele tá atuando bem, e beleza. Porque eu fico perguntando, será que eu quero me propor a assistir mais de 8 horas de um conteúdo que vai se arrastar eternamente? Ah, amigo, então, né? eu saí com esse propósito. Falei assim, acho que eu só vou continuar. Eu achei legal, assim, primeiro Jason Bateman, né? O fato de eu achar ele bonito, não. Eu amo ele como ator, assim, os filmes dele são bem legais e tudo. E ele não larga a veia cômica, por mais que seja um drama, você acaba rindo das caras que ele faz. Eu gosto dele e eu falei, eu vou continuar a ver porque eu quero saber o que aconteceu aqui nesse assalto. Só que assim, é aquilo, né? Eu não vou prometer nada. Porque se realmente começar uma arrastadice sem fim, inevitavelmente vou largar. Mas vou tentar. O meu problema dessa série foi que, pra mim, ela não tem... Ela não sabe o que ela quer ser da vida dela. Porque assim, ela começa com o grande plano de assalto. Lá, que os caras estão assaltando, que é a joia de titia procurando no cofre. Eu amo, beleza. Aí desce lá e aí mete a câmera na cara de lá, fala, cala a boca, vai meter bala em você. Tá, tá, tá. Aí corta, volta um mês antes, contando toda a história. Aí depois volta e volta o assalto. Falei, gente, mas é uma série sobre assalto, é sobre restaurante, sobre relação dos dois. O que tá rolando aqui? Não entendi nada. Acho que o primeiro episódio apresentou um monte de plot. Como isso vai ser desenvolvido? Então, não, esse é o problema. Eu acho que ele apresenta um monte de plot, mas ele não me deu. Assim, eu quero ver o sucesso do restaurante, eu quero ver o porquê chegou nesse assalto, porque assim, eles não me deram nada falando do porquê. Provavelmente é envolvido com o Jason Bateman, né? Deu o assalto ali. Às vezes é até ele que tá ali, né? No capuz. É, eu acho que os personagens não me cativaram o suficiente pra eu querer dar o play no segundo episódio. Sim. Entendeu? Foi, pra mim foi assim, tipo, foda-se, entendeu? Foda-se pro Jason Bateman, que é o merdeiro, tipo, caguei pra você, e pro Jude Law pra deixar um merdeiro desse voltar pra vida dele, sabe? Então. Ah, e o plot muito simples, né? Ah, a barman lá não quer mais. Ah, fica aqui, irmãozinho. Ela tem uma vaga pra você se aí. Olha, e que conveniente. Ainda tem isso que eles querem que a gente se preocupe de saber o porquê a Rei Bartender não quer voltar pro trabalho, né? E tipo, tá bom, amiga, não quer trabalhar, tá cheio de gente que quer trabalhar aí no mundo. Um beijo, entendeu? Um beijo. É, eu não... Ai, chatinha. Muito arrastado. É, Estelinho, amor. Vou tentar, mas não vou prometer. Amiga, das séries que você falou que ia continuar, você continuou alguma? Vamos ser sincera. Amiga, então, não tô prometendo por isso. Eu achei agressiva. Toda semana ela tá prometendo uma série. Vamos pegar um retroativo? Olha aí, vamos. O retroativo é muito bom. Essa eu pretendo real, mas assim, só pretensão, galera. Gente, semana que vem a gente vai perguntar se tinha algum episódio. Ah, com certeza eu não vi 8 horas de coisa até semana que vem. Mas é, até porque melhor ela ver no Reddit, né? Sim. Olha aí. E vai ver as duas temporadas no lugar de uma temporada dessa. Verdade. Vai se divertir muito mais, eu garanto. Olha. Eu também. Mas sei lá, não me cativou assim. Fiquei. Eu já não sou uma pessoa que gosta muito de série lenta, né? Eu tenho um sério problema com séries lentas. E ainda assim eu fiquei, tá bom. Poxa, vou chamar de restaurante? Que chato. Eu acho que é uma série que tenta ser PNC, mas não tem nada de PNC, sabe? Não tem uma atuação não. De PNC, um texto PNC. Eu acho que ele só tenta, mas não consegue. É porque é uma série cinza, né? Não, eu ainda tenho esse problema aqui em casa, que a minha televisão ela é muito escura. Ela é muito escura. Então, a maior parte das cenas eu só ouço, entendeu? Quando a série é muito escura. E essa série é muito escura. Mas assim, eu gostei da química dos dois, eu quero entender esse relacionamento. Então, tipo, gostei, mas assim, nada revolucionário, galera. Edu, mais 5 minutos a gente faz ela desistir de assistir, hein? Peraí. Mas não, acho que os 5 minutos do segundo episódio pode me fazer desistir. Eu amo. Mas eu vou tentar. Ai, ai, que delícia. Mas então, eu quero falar rapidinho aí para os fãs, né? Que eu sei que realmente tem muitos fãs. Morning Show voltou, né? Pra 4ª temporada. Nossa. Olhei. Eu tenho que dizer que eu vi uma pessoa no Twitter falar que Morning Show voltou espetacular. Olha aí. É pra essas pessoas que o Reed e Jen estão fazendo. É, não, elas falaram, porque o pessoal falou, porque a série é muito novelinha, e ela falou, gente, se as pessoas estão gostando, a gente vai fazer pras pessoas que estão gostando. Se é bom pra quem gosta. É, se você não tá gostando, não assina, não assiste, seus pobres que não tem Apple, né? Mas essa temporada, ela começa, eles seguiram a linha temporal agora pra tentar equiparar os anos, né? Então, desde o final da temporada passada pra esse começo, se passam 2 anos, né? Terminou com a personagem da Reese Witherspoon indo no FBI, né? Se entregá-la, porque ela editou as fotos, as imagens, né? Que o irmão dela aparecia lá no Capitólio, no 6 de janeiro. Ela editou pra poder apagar ele, só que aí vazou isso daí e tal. Então ela foi lá pra se entregar. Anistia, pra terminar a temporada. Mas o Morning Show é nos dias atuais? Eu achei que era antes, não era? Ou sempre nos dias atuais. Sempre foi nos dias atuais, mas é porque ela tava atrasada, né? Porque, tipo... É, porque ela fez Covid em 2023. Exato, a segunda temporada é a temporada da Covid. Aí a terceira foi depois da posse do Trump, depois da saída do Trump, entendeu? Entendi. Então agora eles meio que avançaram 2 anos no tempo. A Reese Witherspoon tá na Virgínia, trabalhando como professora numa faculdade. A Jennifer Aniston, ela Ela não comprou a emissora, mas ela agora faz parte da diretoria, né? Porque eles fizeram uma fusão, né? Da UBA com a NBN, aí virou a UBN. E aí o Corey foi demitido. Com a WB, né? Isso. Aí o Corey foi demitido, tá agora trabalhando como produtor de filmes e tal. E no primeiro episódio, a Jennifer Aniston vai entrevistar uma atleta. Ah, eles estão em 2024, porque vai ter as Olimpíadas de Paris. Ah, tá chegando. E aí a Jennifer Aniston vai entrevistar uma atleta do Irã. Quando chega lá na entrevista, o pai da atleta entrega pra ela um papel assim: queremos desertar. E aí a Jennifer Aniston, ela faz um alarme de incêndio disparar pra eles poderem fugir. Só que o que ela não contava é que o pai dessa atleta é uma das pessoas envolvidas no projeto atômico do Irã. Então o FBI começa a investigar, obviamente, vai dar merda. E, por causa disso, a Jennifer Aniston é colocada de lado desse programa de entrevistas dela. Aí eles tiram a apresentadora do Morning Show para cobrir a Jennifer Aniston e decidem trazer de volta a Reese Witherspoon para apresentar o Morning Show. Só que no segundo episódio, a gente vê que ela assinou pro FBI um documento onde ela é meio que uma informante deles, mas que ela também não pode falar sobre certas coisas, porque senão corre o risco do acordo dela ser cancelado e ela ser presa. E aí quando oferece a vaga de volta pra ela pro Morning Show, ela não aceita. Só que aí alguém manda uma mensagem pra ela no Grindr, né, no Bumble, escondido, falando assim: sua emissora acobertou essa matéria aqui de lixo tóxico e por isso várias crianças morreram, não sei o quê. E ela decide voltar pro Morning Show pra poder investigar isso, né? Porque também não pode ter pasta dessa série. Reese virou investigadora, né? Uhum. Repórter investigadora. Olha. E, além disso, eles também vão explorar aí agora nessa temporada o deepfake, né? Porque vaza um vídeo de Jennifer. Puxou a Bruna Sartori? Quando ela tá falando com a atleta do Irã, com uma voz que não é a dela, né? E aí ela vai pesquisar no Google por seu nome e ela vê que tem vários deepfakes dela em vídeo de putaria. Eita! Amo. Mandy, que toma cuidado, né? Que tem aquela jornalista que entrevista a Anitta que tem a voz dela. Olha aí, já tenho medo desse deepfake aí. E o Corey descobre que a Estela, né, que é a Greta Lee, tá transando com o marido da presidente do conselho. E aí chantageia ela pra, obviamente, voltar pra UBN, né? Aí foi o final do segundo episódio isso. Mas assim, eu vejo Morning Show porque eu encaro ela, depois da primeira temporada, que eu acho a primeira temporada de Morning Show realmente uma temporada muito legal, de série. A partir da segunda, eu acho que ela realmente é uma... Ela é uma série da CW na Apple TV+, né? Ela é uma série da CW com os plots mais estapafúrdios e ridículos possíveis. Não dá pra levar a sério. Mas é uma série que me entretém. Os episódios são longos, tem mais de 50 minutos, mas é uma série que me entretém. E eu gosto muito da Reese Witherspoon, vocês sabem disso. Eu gosto muito dela, então eu fico entretido. A Jennifer Aniston, a cara plastificada dela me incomoda demais. Eu tenho muito nervoso de olhar pra cara da Jennifer Aniston. Coitada. Muito. Nessa temporada, ela tá até com um pouquinho de expressão facial, né? Porque deu uma mexida ali, né? Deve ter ajeitado uma linha. E ela tá com um pouquinho de expressão facial. Mas eu não consigo ainda. Fica muito estranho pra mim. Mas eu gosto da Reese. E o que me incomoda é o fato de que, no começo da série, essas personagens eram rivais. E aí você passou duas temporadas... transformando essas personagens em cúmplices, né? Cúmplices de vidas. E aí agora, na quarta temporada, você coloca elas de novo em lados opostos de coisas que estão acontecendo. Entendeu? Meio que uma rivalidade. Uma rivalidade não deflagrada, mas uma rivalidade que existe. E isso me incomoda um pouco. Mas é uma série que eu ainda vejo de boa, né? Tanto que, tipo, os episódios saem às quartas-feiras e eu tenho conseguido ver os episódios nas quartas-feiras. Então, é uma série que, obviamente, tem o seu fator que me faz querer assistir logo os episódios. Mas, assim, eu não levo ela como uma série séria que trata o jornalismo. Eu levo ela como uma novelinha que tem pitadas de coisas do jornalismo que podem ser sérias ou não. Mas é isso, é o gatinho falando, não, não. É voltado. É isso. Voltado, não. Mas assim, é isso. No final da temporada, não vou falar toda semana, no final da temporada, que há 8 semanas, eu falo se valeu a pena a jornada ou não. Essa série e Coringa também? Quem? Coringa, Billy Crudup? Ele descobriu, né, que a Estela tá traindo, comendo o marido da presidente do conselho. Aí ele chantageou ela pra voltar agora pra empresa. E foi no final do segundo episódio. Importante. Porque ele ficou 2 anos afastado produzindo filmes de baixo orçamento, né? Agora ele voltou. Ai, ai. Mas agora vamos falar de casamento, então. Vamos falar de casamento. Selinho, amor! Que Casamento às Cegas Nunca é Tarde encerrou aí essa temporada, né? Com 11 episódios, né? Uhum. E assim, pra mim, os dois... Porque são 3 episódios, né? 2 episódios de Casamento às Cegas, 1 episódio de React e uma semi-reunião, né? Porque eles não reuniram os velhos. Pegaram só uns depoimentos. Foi quase um final de férias com o ex. Menina, sabe o que eu acho? Que eles nem iam fazer essa reunião aí, esses vídeos. Mas eu acho que como foi comentado um pouquinho a mais, eu acho que até eles pegaram uns videozinhos e falaram, vamos mandar uns vídeos lá? Grava o celular mesmo e manda pra nós? Pode ser, mas eu fico na dúvida também, porque a Camila Queiroz tá grávida, com a barriga ali aparecendo, né? Então tem... Porque esse programa foi gravado tem mais de um ano, tanto que a Silvia... Ela tava com 61 e tá com 63 agora. Né? Então já tem pelo menos um ano. E o perigo, né? Demorar tanto tempo pra sair no ar numa coisa, né? Com 60 a mais. Exato. Mas eu acho que o que a gente tem que trazer pro Leoz e pra Mandy são as coisas que aconteceram fora do programa, né? Porque a gente já tinha falado na primeira remessa, né? Que tinham se formado 5, 6 casais. Aí o cara renegou a moça lá do casal. E eles foram pra Bahia, né? Aí acabou Silvia e Riva, acabou também. Aí quando eles vão pra cidade, acaba Lica e Léo. Lica e Léo acabam também. E aí a gente só tem 3 casais nessa reta final. Que é Nívia e Ricardo, né? Ricardo Uruguaio. Uhum. Aí D e Ed. Uhum. E... Lucielma e Mário Roberto, são os únicos. Mário Roberto, menino, Lucielma saiu lá, passou a Bahia inteira falando te amo, você é o amor de minha vida. Ela falou te amo pra ele. Ela não, falou é o que eu tô assim. Falando, Lucielma falou. Aí ela escreve uma carta pra ele, falando do amor dela pra ele, nananã. E aí sabe o que ele fala pra ela? Que bom. Interessante. Empolgante. Fala pra ela. Interessante. Ele muito massa. Tava... Amigo, é o que eu falei pro Edu uma vez. Ele me lembra muito o marido viado de Angela Bassett de 911. É igualzinho. É muito, gente. O jeito tudo. E não vi esse homem uma vez de saia, né? Que ele falou que usava saia. Era de chaia. Chaia. Uhum. Mas ele vai de chaia pro dia do casamento. Vai? Vai. Acho que ele era calça. Chaya. Não, é Chaya. Ele fica de Chaya. Tá, né? Aliás, Chaya é um nome muito escroto, né, gente? Chaya. Ai, ai. Parece o nome de chá, né? Aí antes do casamento tem a despedida de solteiro. Uhum. Que aí chama toda. Aí junta os velhos de um lado e as velhas do outro, né? Tipo, cada um tem a sua festinha e tal. E aí depois eles se juntam, aí eles. As velhas. A Silvia nem cumprimenta a Rivo. Porque falou, eu não vou acompanhar esse homem broxa. Correta, né? Maravilhoso. Dá aí Lica fica toda... Lica querendo todo pra cima de Rivo lá. Falei, gente do céu, a mulher tá querendo mesmo velho, né? E temos que dizer que Silvia Selinho Amor gravou um clipe musical. Eu acho que a gente precisa compartilhar com os nossos amigos esse clipe, Zanão. Não demora. Eu já vi, você já mandou. Eu não vi. Já viu? Você não viu, Amanda? Então você vai testemunhar agora. Mulher. E não vai nem pegar direitos autorais, né, Edu? Não vai! Essa é a melhor parte. Você mandou no nosso grupo do coisa? Mandei. Que não vai, não vai nem pegar no direitos autorais, gente. Porque... Por que Selim fez... Amor, Léo? Porque toda hora ela falava pra Riva assim, Selim Amor, aí dava beijo nela. Selim Amor. E a gente pegou pra gente. Porque essa mulher foi humilhada nesse programa, uma sacanagem. E ela respondeu eu e o Zanon no TikTok, tá? Sério? Eu tenho uma fofoca de redes sociais pra vocês depois, eu me lembro. Tá. Chamei ela de diva, ela colocou, ai, amei. Selinho Amor. E eu mandei Selinho Amor pra ela, ela respondeu Selinho Amor. Que ótimo. Selinho Amor, Novo Vida, né? Novo Vida. É maravilhosa, Selinho Amor, gente. Eu tô muito impactado com a diva, gente. E a gente começou detestando ela, né? Porque ela falou, ai, porque não sei o quê, ficou uma punhetagem lá de se ela ia ficar com o cara ou não. No final ela ficou e entregou entretenimento como ninguém ali nessa temporada. Exato! Ela falando que ela, na despedida de solteira, ela falou, eu vim para estar com as minhas amigas e vim para afrontar as inimigas. Aquela foca ali estava linda, belíssima. Uau! Todas elas. Foi maravilhoso, gente. Você, ela e falava pra Lika, toma esse homem pra você, fica pra você, enfia no cu. Não, e Lika lá toda de frozô com o Rivo, aí viu o Léo falando com o Ust e ficou... Ué, mas Léo tá falando com o Ust? Não pode falar com o Ust, não deixei. Ai, que mulher escrota, Zona. Nossa. E Lika até saiu uma matéria, né? Falou que Léo queria se promover. Exato. E tudo. O homem mal falou. Engraçado, né? A pessoa que foi pra um reality show querendo se promover, que loucura, né? Que loucura, eu nunca tinha ouvido falar. Ó, o hit se chama Te Querendo, Amanda. Meu Deus. É uma música mesmo? Acho que é uma música, amiga. Não, é uma música, né? Com muito é uma música. É quase uma música de ar, igual a Leozio faz. Amiga, é uma música de arte. Vamos ver. Te adorando, amigo poderoso. Esse seu jeito de olhar me deixa tonta. Eu te desejo, meu moreno, que loucura. Olha pra mim, tô bem aqui, quero ser sua. Vamos beber uma champanhe de meu sonho. Vai ser eterno, só que um rapper também, né? Professora mas me saliou, né? Esse seu jeito de me olhar me deixa louca. Louca. Pega essa nota. E se faz sustenido. O autotune torando. Desejo meu amor maravilhoso. Esse seu jeito de olhar me deixa louca. Eu te adoro, amorzinho. Ela não consegue dublar a própria música, muito bom. Amorzinho. Isso, parece que ela tá morta no caixão. Eu vou ficar com a gementa. Esse amor te deixa tonta. Tô desejando, te querendo que assim seja. Te querendo. Ai, segura essa nota. Ela que vai substituir Mira Ruiz no Defying Gravity. A guitarra. Porra. Faltou ela tocando guitarra. Te adorando, amigo poderoso. Esse seu jeito de olhar me deixa tonta. Não é ela que é modelo, atriz, manequim? É. E OnlyFans. Agora cantora, né? Ser eterno, só você e eu toda nua. Toda nua. Toda nua. O moreno. Me olhar me deixa louca. Isso tudo é pelo sorveteiro. Pra você ver que ela é feliz no simples. Ela é bem feliz no simples. Eu te desejo, meu amor maravilhoso. Esse seu jeito de olhar me deixa louco. Eu gosto que ela repete a mesma coisa 4 vezes, amor. É a mesma coisa e quando ela muda, é a mesma frase, só que com outras palavras. O encontro me pega muito. Eles pegaram na mãozinha. Nunca mais será a mesma. Tô desejando, te querendo que assim seja. Eu vou cantar essa música na aula de canto agora. É o primeiro clipe feito na vertical, né? Também. E aí ele já pede ela em casamento. Vou mostrar que casamento às cegas é melhor que isso. Brabíssimo, gente, pelo amor de Deus. De olhar me deixa tonta. Meu moreno maravilhoso. Tô te querendo toda nua. E menino, então, né? Aí foi esse casamento. Vocês acham que alguém casou ali? Ninguém casou. É isso. Ninguém. Eu já vou chutar que o Uruguai não casou. Não. O primeiro foi de Lucia Mier, de Edson Mário Roberto, né? Que passou de um episódio pro outro, né? Porque ficou um grande gancho, né? De um episódio pro outro. Não, a Índia, e o menino de saia, eu acho que tinha chance, mas esse último episódio... Não tinha chance nenhuma, Amanda! Esse homem odiava essa mulher respirava perto dele... Não. Ele já revirava o olho. Não, a Amanda tá confundida. A Amanda tá falando do Ed com a ID. Ah, então, tá. Que quer comer ela. Gente, a ID é muito de não boa, é a Índia, né? E o cara de saia, não é esses dois? Não, o cara de saia é um, a Índia tá com o outro. É. O de Chaya é da Lucicred. Eu acho que tem que mostrar a foto deles aí, do casal. Ah, é verdade. Desculpa, tava confundindo. A Índia tá com o negão gostoso, né? Com o carioca. Isso, o carioca, pode crer. O carioca. Então, esse eu pensei que fosse vingar. Mas o cara é mó escroto, esse carioca. É uma filha de mó escrotão. Eu não quero que ela case com ele, não. Então, menina, aí chegou o dia do casamento. Aí todos mostram um pouquinho de cada um e todos estão com a família. Só que Lucielma não levou ninguém da família. Exato, levou só a Usti. É, foi mais ou menos isso, né? Mas ela falou que não queria expor eles, uma coisa assim, né? Ah, no reality show. É, aí aparece a Usti. Ela levou só a Usti. Que é a grande amiga dela. Falei, gente, essa mulher não tem nem amiga, que foi criar amiga só no casamento às cegas. É nem amiga de verdade, né? É, porque ela não quer expor a família, nem os amigos, nem nada. Não quer expor ninguém, isso. Aí chega o Mário Roberto levou a mulher, a filha, a cachorra, a periquita. Vamos. Né? Aí foi Mário Roberto pra altar e tá lá, Lucielma, tá lá conversando com o Usti. Ela falou, o que você acha? Você me apoia na opinião, o que eu vou fazer? Sim. Aí estamos esperando lá no altar. Aí chega e fala assim pra Kleber. O cara chega a falar pra Kleber Toledo. Kleber Toledo, Lucielma não vem mais. Ela não vem mais. E aí é uma cena. Aí Kleber Toledo tá em choque, vai lá falar com o Mário Roberto. E Camila Queiroz tá olhando pro céu. Falou assim: ai, nem ligo, né? Se eles vão casar ou não. Aí Kleber Toledo fala: Mário Roberto, então, ela não vai vir mais. Ele fala: o quê? Falou, não vai vir mais. Aí não sei como é que você quer dar essa notícia pras pessoas, né? E aí uma cena épica de Lucielma e Usti fugindo num carro vestido de noiva. Exato, fugiram num carro sendo dirigido a 5 km por hora. Eu amo. Ela eu jogando buquê. Porque essa preparação toda do casamento de Lucielma é muito engraçado. Porque Camila Queiroz tá lá falando com ela, aí ela fica assim, não, porque eu cheguei à realização de que ele não gosta tanto assim de mim e tal. Fala, minha filha, mas quando ele chegou na Bahia, a gente já sabia que ele não gostava de você, né? Amiga, quando ele aceitou casar com você lá na cabine, a gente já sabia disso. É, amiga, quando você fez uma carta de amor declarando seu amor eterno e o cara respondeu com interessante... Desconfiamos, né? É. Exatamente, pelo amor de Deus. Aí eu falei, nossa, mas agora... Aí a gata falou o quê? Que ela fugiu porque ela não queria ser a humilhada, porque ela já sabia que Mário Roberto ia dizer não. Bicho. Exato. E aí, na sequência, ele fala que ele ia dizer não na cara dela mesmo. É. Aí ela deixou uma carta pra ele ler, aí ele pega a carta e joga no lixo e nem abre a carta. Exato. E aí, vocês querem saber o pós? Do que aconteceu? É, porque desse lado, por enquanto, estamos do lado de Lucy. A gente falou, esse cara mesmo escroto, não sei o quê. É, e aí, mostrou agora o atual, né? O que aconteceu. Ela tentou falar com ele, né, depois, segundo ela, né? Depois, porque ela se arrependeu. E aí, menino, ele bloqueou ela, o celular dela. E aí ela começou a ligar para os amigos dele, para a família dele. Amo! Ela pegou o telefone dos filhos, dos parentes, dos vizinhos, para ligar para o celular dele. E ele não atendia nenhum. foi atrás das redes sociais dele. Ele bloqueava, ela entrava com outros perfis atrás dele. Ela foi na academia que ele mora. Ele mora, ai, na academia. Ele mora na academia? Mora. Esse plot é muito bom. Ele mora... E ela ficou com o carro parado na frente esperando ele. Ai, gente. E ela falou normal. E ele falou assim, porque ela tava me stalkeando, né? Acho um pouco preocupante. E aí, menino, hoje ela fez um vídeo que é assim, um mousse. Mostra pra eles o vídeo. Ela fez um vídeo porque ele fala, né, que a atitude dela foi meio escrota e tal, não sei o quê. E aí ela fez um vídeo hoje na frente do INSS. Senhora! Vocês estão vendo aqui o INSS aqui no fundo? Uhum. E ela, né? Porque ele falou, né? Porque isso aí era algum tipo, não é assédio que ele falou, alguma coisa. Stalking, assim, né? Perseguição. É. Aí é o que ela falou. E aí, ó. Tem barulho que eu acabei de sair da perícia médica. Então, assim, eu fui mesmo procurá-lo. Porém, perseguição é diferente de você querer entender o que o outro agiu dessa forma. Entendeu o porquê que muitas coisas não foram respeitadas. Então, perseguição é bem diferente de tudo isso. Agora. Inclusive, eu conversei com ele sobre esse tema e pedi para que ele provasse qual foi a perseguição que eu fiz contra ele. Mandar mensagem eu fiz, ok. Procurar nas redes sociais, ok. Mas fui, inclusive, na academia que ele mora, porém meu carro ficou em um local onde é permitido, não era privado. Ou seja, falei para ele, se você se sentiu perseguido, por que você não fez um boletim de ocorrência? Agora eu tenho elementos, não só para fazer um BO, como ir além. Se ele quer dessa forma, infelizmente, vamos fazer da forma que ele quer. Meu, de que, mulher? Pode ser puta! Agora o juiz comprovando tudo que ele falou e o BO ele vai fazer, né? Olha... Mas ela vai além do que, gente? Eu não entendi. Ela e aí ela cometeu algum crime por não explicar pra ela. E aí ela lançou esse vídeo incrível também pra mostrar que ela tá super bem. Ela desligou de fora. Ela meteu um silicone agora, filha. Meu Deus. Olha, senhora, pelo amor de Deus. É que em casa, experiência, valeu a experiência Netflix. Eu já sofri por amar a mim. E dediquei, mas foi tudo em vão. Não foi em vão. Olha. Não vou me lamentar. Nova participante da Fazenda do ano que vem. Quem me ame, quem me ame com toda força e amor, assim. Tem que lutar, eu tô lutando. Ó, eu tô sentindo uma vergonha que não cabe em mim. E agora eu tô aqui, ó. É que, ó, errei. Como ditado. Errei. O meu conselho pra gente viver feliz, independente do resultado. Ó, não. Eu senti uma dor física assistindo esse vídeo. Meu Deus. Amiga, ela quis muito sair por cima, como se ela tivesse rejeitado ele tivesse rejeitado ela, mas assim, ele não gostou dela, ela foi embora e acabou, e ela tá ainda gerando em cima disso. Mas você fez o B.O. Eu amo quando ela começa a listar. Liguei pra ele. Ok. Entrei nas redes sociais. Ok. Fui na academia que ele mora. Onde ele mora. Ok, mas deixei. Mas meu carro tava estacionado numa vaga super de boa. Que perseguição pra ela? Você invadir propriedade? O que ela quis dizer com isso? Que maravilhoso, gente. Foi incrível. Isso. Foi incrível. Ai, aí, menino, depois disso esteve Nívia e Ricardo. Henrique. Exato. Eles, assim, eu confesso que eu achei que eles iam ser super legais e dar certo, casar. Mas como o Ricardo fez um papelão na noite antes do casamento... E você entendeu qual foi o argumento dele? Porque eu não entendi porque ele ficou tão ofendido dela. Porque foi um argumento merda. Um argumento merda. Não fez o menor sentido. Só porque ela fez os votos... Você não me falou que eu tinha que fazer os votos, você tem informação. e não me passa, eu acho isso errado. Eu falei, que isso, gente? O que você tá falando? Olha, um surto. Deu um ataque de perereca à toa. Uhum. Foi. Não, foi muito sem noção. E aí, vão lá pro casamento e tal. E aí a Nívia fala assim, ah, eu quero fazer ler meus votos. Aí ela começa a ler os votos, que era o homem dos sonhos dela, e pererê, pipipi, popopó. E aí ela fala assim, mas vieram as tempestades, e o nosso barquinho frágil balançou de um lado pro outro, e você me deixou sozinha. E eu me deixei sozinha. Então, por isso, a minha resposta ao casamento é não. Isso aí eu imaginei já. Que ela fosse se tocar, que ele é maluco. Maluco. Uhum. Minha resposta é não. Foi uma gigantesca red flag, né? Mas aí ele também. A resposta dele também era não. Exato. Por quê? Porque tava no. No papelzinho lá dele já tinha, né, a resposta, né? Cada um. Ela respondeu não, mas ele não havia perguntado nada, né? Só que eles foram vistos essa semana, agora que passou na feira de barco que teve lá em São Paulo, né? Amo! Eles foram vistos juntos, né? Mas o barquinho lá afundou. Olha aí. Porque no vídeo lá da reunião, que não é reunião, eles falam que eles não tinham nem contato mais. Que eles tentaram conversar, mas eles viram que a relação deles era só por causa do programa, nada mais. Mas pelo visto... então aí trocando barquinho. E a filha dele queria muito que ele casasse com ela. Fala, você vai casar ela com queria ela. Queria muito uma nova mãe. Uhum. Ah, a filha dele é muito, muito bonitinha. Muito fofa. Ela queria. Muito ela fofo. Queria muito uma nova mãe. E, por último, a ID e Ed, isso. Né? A ideia que acho que eu apostei. Eu acho que sem muitas expectativas assim, né? Eles disseram sim, né? Eles casaram. Mas o choque velho vem depois, né? Veio, Unio, né? Porque esses velhos, eles me dão entretenimento o tempo inteiro. Exato. Porque eu falei com o Zanon, quando eu tava assistindo o episódio ontem, que eu achei que eles estavam brincando, porque eles aparecem separados, dando depoimento no final. E eles falam que o casamento acabou muito depois que o casamento rolou, o casamento acabou. Acho que deve ter ficado o quê? Uns 2 meses? 1 mês? Nem isso. É, nem isso. E aí eles falam que eles são muito diferentes e não sei o quê, porque ela é muito independente e ele quer ter a última palavra. Mas me pegou muito quando ela fala assim, ah não, porque quando ele é contrariado, ele grita e fica violento. Eita. Falei. Falei, ué, o que tá acontecendo? Eu particularmente já achei ele escroto, tá? Arrumando umas picuinhas nada a ver com os amigos dela. Ah, porque os amigos me interrogando, não sei o que. Jovem, você tá num programa onde você tá sendo julgado pelos amigos dela pra saber se é uma boa pessoa ou não pra ela. Você esperava o quê? Que vocês fossem jogar dominó? Pô, tipo, muito escroto. Eu achei ele escroto várias vezes com ela. Eu achava que eles iam casar, mas torcia pra não. Ainda bem que eles não ficaram juntos. Mas ele falou que depois que eles separaram, eles só se encontraram pra assinar o papel do divórcio lá, né? Porque casa mesmo. Mas casa de verdade mesmo? Casa de verdade, amiga. Gente, as pessoas são malucas. Eu também não sabia, eu fiquei em choque também quando ele falou casa de verdade. Eu achei que era só uma brinca. Por isso que tem uns que desistem mesmo sem aparecer nos últimos episódios, né? Se fosse só de brinco, eles estavam lá. Sim, foto. Não, e ele ainda fala, né? Ah, não, deu certo porque ela quer mandar muito, quer ser muito dominadora. E ela quer ter a última palavra, que não sei o quê. Tá igual a mãe do Max, né? Dominatrix. Isso. Aí, deu ruim, assim. Mas assim, se a gente vê assim, normais mesmo, só tinha a ideia e Nívia, né? De resto, nenhum era um pouco normal, né? Exato. Mas assim, eu fiquei muito surpreso porque essa temporada foi muito boa. Foi muito boa. Muito boa. Os velhos serviram muito entretenimento, cara. Até o último minuto, né? Até o último minuto. Sim. Aceito um segundo. Muito bons. Muito! Nossa, eu gostei muito disso. Olha a roupinha. Os reacts foram muito bons, gente. Luana Piovani surtando. A maioral do Brasil. Amiga, não se combina mais cor de sapato com cor de bolsa. Não faz isso com você mesma. Viado, ela combinou com sutiã. Magali, né? A nossa Magali, exatamente. Nossa Magali. Magali sem marido. Ah, gente, eu gostaria de um segundo, vai. Um segundo. Ah, mas, mas aqui a gente vê que também tem um problema, né? Você chega, você já tem uma certa idade, você não casou ainda? Amigo, tem alguma coisa ali de errado? Ou você é muito independente? É, eu acho que, cara... É, isso também vale pra mim, Pedro Sassi, que tem 40 anos. Amiga, mas 60 anos. Amigo, a gente é muito independente, eu tenho um problema. Eu sou muito independente. Eu tenho um problema, eu tenho certeza. Ah, eu tenho alguns problemas. Mas, mas você é casada, amiga. Eu sei, amiga, mas se eu separo com 60 anos, sabe? Ou o Cristiano morre, mano, eu não vou me amarrar mais, não. Ah, por isso que eu já falei pro Zanon que a gente vai casar, eu vou casar com ele e aí tá tudo certo, a gente resolve aí. Tá pronto. Ótimo, entendeu? Um bem fica um pro outro, né? Quem morrer primeiro é do resto. É isso, amiga. E tá tudo certo, tá, entendeu? Ótimo. Tá ótimo. Vai ter uma companhia na velhice? Nossa Magali, muito foda. Vai ter uma companhia na velhice? É isso, falando mal dos outros a vida inteira. Olha aí, que coisa melhor do que isso. Ai, eu entendeu? É isso que temos pra hoje. Mas eu acho que agora vai demorar um pouquinho pro casamento às cegas voltar, né? Porque a Camila vai ter neném, né? Não nasceu ainda? Não, ainda não. Ela tá com 6, 7 meses ainda. E outra coisa que a gente tem que falar, né? Como o Kleber Toledo está bonito. Nossa, que homem bonito. Vai se fuder. Menino, ele tá muito mais bonito nesse último react aqui do que dos outros que passou. Não sei o que aconteceu. É o glow up da gravidez, né? Bonita, né? Bonita. Gente, nossa, ele tá muito bonito, cara. É assim. Acho ele muito sensual, gente. Tem esse problema que eu acho ele muito sensual, mas ele é muito bonito. Não, eu acho que é. Ele é só branco, né? Ele é just branco. Não é, não, amigo. Não, ele é bonito não é mesmo. Só branco. Não, é o que eu falo, né? Ele é só branco, mas ele tá muito, muito bonito. Muito bonito. Eu acho que devia ser criminalizado uma pessoa ser bonita assim. Amiga, eu acho que pessoas bonitas não deveriam namorar entre si. Porque eu já acho que tem esse problema, né? Exato. É bonito com feio pra dar... Não, e ainda vão se reproduzir, né? Né? Eu falei, essa criança sai linda, perfeita, ou sai parecendo Satanás de calcinha, porque... Ou a criança vem muito bonita, ou nasce Rubinox, né? Não, gente. Que graça. Um Rubinox de feia, né? Lembra do Lebrão, né? Ah, é. Com 33, né? Ai, mas foi um entretenimento de qualidade. É só o que eu posso dizer, gente. Foi muito bom. Muito bom. Gente, não vou achar outra temporada de casamento à cega se for normal, tá? Se for essas temáticas aí, eu faço. Se não... Ah, não. Pra mim já deu tudo certo, porque... Pra mim já deu tudo certo, porque eu já vi a primeira temporada do US, né? Que tem o melhor casal do mundo, que é Lauren e Cameron, né? E vi a primeira temporada dos velhos. Fechou. Venci muito. Não, eu quero ver se eles fizessem um de gays, né? Falar assim, que vai ter que ser o lado separado dos ativos e os passivos, né? É passiva do Bambu, né? Igual do Bambu. Mas a feminina do grupo, assim, né? Ah, mas se fizer gay, fizer sapatão, como é que vai ser o lounge? Quem precisa desse lounge, gente? Chato pra caralho. Põe só as cabines. A mais afeminade do grupo. É. O problema é se as bichas no próprio lounge se catarem entre si, né? Aí perde toda a dinâmica do jogo. Não põe lounge, deixa só as cabines. É. Ninguém vai se ver. Vai ser o making the band de verdade, cada um numa salinha. Sem se ver, né? É, só vão pra quando for formar a banda. Exato. Né? Eu amo. Amo, amo, amo, amo, amo. E se você quer ver um reality gostoso, confie em Márcio Zanon. Não digo nem pra confiar em mim. Confie em Márcio Zanon e The Play na gloriosa Casamento às Cegas. Que previ que ia ser bom antes de assistir, nunca tendo visto esse formato, hein? Dessa vez eu lacrei. Velhos servem, né, gente? Graças a Deus. Tá falando que eu sou velho? Também. A vida é muito mais difícil verdade, pra né, quem amigo? É feio e pra quem é velho. Pra quem é velho, exatamente. E pra gente encerrar esse belíssimo podcast, Leonardo Oliveira vai nos proteger das bombas atômicas de mentira e nos levar para o refúgio atômico. Ai, finalmente, né, gente? Esse momento de empoderamento do clitóris. Empoderamento do clitóris, seu ala. Porque temos aí esse remake de Fallout, né? Chegou aí na Netflix. Sim. A identidade visual toda de Fallout, né? As roupinhas, tudo, as cores, chegaram para esse grande show, Billionaire's Bunker, né? Que é o. Adoro Billionaire's Bunker. Que é uma versão espanhola, né? De Apocalipse, Guerra Mundial, Guerra Nuclear. E aí conhecemos aí uma galerinha muito da pesada, começando por Max, né? Que é interpretado por Paul Simon. É da família de Pau, né? É da família Pau, né? Nosso grande herói, que é um menino muito seduzente, muito inocente no início, né? E das irmãs de Pau, desculpa. Mas ele passa pela barra de vida que é: bebeu muito, bateu o carro e matou sua amor, Ana. Bichinho. Matou a Moana? Amor, Ana. Bichinho não, super irresponsável. Entendeu? Foi consciente, super bêbado. O pai tentou impedir ele de sair. Ah, então quer dizer que não pode usar droga, beber e dirigir. Dizem por aí que não faz muito bem, não. Mata as pessoas, coisa assim. Acho um pouco demais, né? É, talvez. Vamos evitar, né? E aí, papai, que usa um óculos amarelo ridículo, seu Rafa, chega pra Max e fala assim: querido, você vai ali pro meio do mato, pra não te acharem, não saberem que você tava drogado, e eu vou ajeitar tudo pra você, pra você não ser preso por causa do assassinato de Ana, tá bem? Pai, tá bem, papai. E saí andando. Porém, a Rafa, por motivos que descobrimos só depois, testemunhou contra seu filho Max no julgamento pra ele ser preso. E aí Max foi detido, né? Ficou aí anos na cadeia, aprendeu a lutar, ficou amigo dos homens, tudo que fazia bullying com ele, porque ele começou a ficar bombadinho, começou a seduzir os homens, ficaram, nossa. É, com delícia. Certeza rolou cu. Com certeza. Ah, gente, se ele pedisse pra mim, era na hora. Mas eu amo que essa parte que fala que parece, passou, parece, pra mim tinha passado uns 5, 6 anos, acho que passou 2 ou 3 no máximo. 3 anos. 4, né? Ele foi preso, foi preso com 19 e saiu com 22. Então, porque na hora que fala lá do coisa, como é que ele foi e tal, frigente, ele passou 80 anos na cadeia, né? Não, era só uns 2 aninhos. E vale dizer que Max sofre uma grande transformação física, né, nesse período, porque ele começa bem magrelinho, acho que era aquela maquiagem do Nuno nele, né? Daquela série dos esportistas. E ele vai ficando, né, mais corpulento com o tempo. E ele ganha esse grande... Sim, exato. E ele ganha esse grande atributo visual dos homens marginalizados da prisão, né? Que é o mullet. Do nada, ele tá lá com o mullet todo arrumadinho. Falei, gente, mas precisava? Podia só ser um cabelo curtinho. Nossa, imagina esse homem de cabeça raspada. Meu Deus. Nossa Senhora. Deve ficar um sabor. Melhor que esse cabelo do pai do Bob, que tá foda. Ah, eu gosto. Eu acho que dá um charme diferente. Careca, ele ia ficar... Top. Amiga, eu acho que se ele tivesse todo cagado, eu ia também. Isso. E aí, quando o Max sai da prisão, seu pai, Rafa, com seu óculos amarelo indefectível, chega pra ele e fala assim: Max, tô precisando que você vá ali num negócio que eu paguei já, sua hospedagem. Ele usando um óculos dentro do bunker, não faz sentido nenhum, né? Sim. Tô precisando que você vá ali porque o mundo tá meio esquisito, tem uns conflitos geopolíticos aí e tal. Está doente, né? Como diria. O mundo está doente, tá. E aí o Max fala: eu não vou porra nenhuma, eu te odeio, rapaz. Aí ele fala assim: o pai da Ana está lá. Complicado. E aí ele falou: aquele gostoso. Se eu fosse filha morta dele, o pau dele não ia ter descanso, né? Ele, na verdade, queria, falou: ó, é uma oportunidade de você pedir desculpa, hein? Uhum. Eu tô te dando, hein? Ai, gente, mas não é pra desculpa, não, é pra eu mamar mesmo. Ah, primeiro pedir desculpa, depois mamo. E aí Max acaba aceitando, né, pra esse bunker, onde tá toda a sua família reunida, então a gente conhece Mamãe Max, né, que é uma mulher muito equilibrada, aparentemente. Tem Vovó Max, que é uma casamento cega 70 mais, louquíssima. Sim. É assim, não. 70 mais LGBT, que é mais. Exatamente. Ela é LGBT. Ela é na verdade, ela é um espírito livre, né? Ela é a Ruda que... mas ela só gosta de novinhas. Uhum. É a avó do sócio. Tem o reizinho Guilherme, né? O pai aí da sua morana. Que chega e fala, Max, que bom que você chegou, querido. Tá tudo de boa, tudo resolvido. Já pagou seu crime. E aí, quando sai de lá, começa a esmurrar a parede. Fala, ai, não aguento essa bicha aqui. Desgraçada, mata minha filha. E tem a grande ícone Ásia, né? A nossa ruiva aí. Que é a irmã de Ana. Detentora do celular de Ana, que Max dá pra ela, né? Pra ela poder curtir aí os vídeos da irmã. Grande estudante. Eu amo que no celular da irmã só tem Max falando assim, ah, vem cá, vou te passar uma setinha. Da hora. A irmã não fez nada, só ele. Toda hora ele pelado, ou então ela montada nele. Uhum. Ela é detentora do celular e dona dos dedos mais utilizados nesse banco. Ó, você pensa bem, olha só, você tem um celular que é praticamente um X-vídeo baixado. Uhum. É, você, tá num... você não tem acesso à internet. Pô, é um entretenimento. É, o foda é que é com a irmã, né? E que tá morta. Ah, mas é que cada um com a sua sorte. E vale dizer que não pode usar celular nesse bunker, né? Isso. Mas essa menina passa a série inteira com o celular pra cima e pra baixo e ninguém vê. Sendo que é tudo monitorado. É. Mas é uma siririca monitorada, né? Porque ela fica com o som em cima dela. Vendo o celular, sendo que a Alexa deles ouve tudo e não ouve os kikiki dos vídeos. Exatamente, que ela tá ouvindo em voz alta. Inclusive, Guilherme chega uma hora e flagra ela ouvindo o celular. Exatamente. E tem a personagem também que é a mulher de Guilherme, que era amante dele, né? A grande Mimi. É Mimi o nome dela? Mimi, né? Mimi. Que era a secretária dele, sei lá, porque aparentemente a mãe de Ana também, né, morreu de desgosto, eles dizem. Morreu meses depois, né? Isso, de tristeza. E aí ele casou com essa mulher que ele já de cara disse: você não é nada pra mim, porque quando você era minha mãe, você era muito melhor, seu desgraçado, eu te odeio. Achei pesado. É, achei bem pesado. E aí, quem comanda toda a operação desse bunker é a grande sapatão Minerva, né? Que é uma mulher que antes era cacheada. Militante. Uhum. Pantunete. Que era uma cacheada que virou agora escovada. Uhum. E que ela tá aí dizendo pros ricos, ó, agora vocês estão comigo. É, não tem nada de ser servido aí, não vai ter que pegar comida no buffet. Aí a velha vovó Max fala assim, eu estou morrendo, imagina se eu vou servir a essa altura da minha vida. Tragam agora meus caviares. Não, e ela tem uma bicha de estimação, que eu acho que é enfermeiro dela, né? Porque vovó Max está morrendo de câncer. Uhum. E aí, tipo, ah, é? Vocês não vão ser meus empregados, então? Fulano, pega lá minha comida. Faz tudo dela. É o enfermeiro, coitado. Eu achei que essa bicha uma hora ia se revelar que comia a velha, né? Olha aí, já tô... É, então pode ser que venha na Season 2, né? Uhum. Ah, com certeza mordou meu gêmeo e não come a véia, né? Ou a véia come ele, né? E aí, assim, eu tenho que falar aqui de um ator muito famoso que tá nesse elenco, que é Jonathan Bailey, né? Como irmão de Minerva. Gente! Igualzinho! Que é o irmão do psicopata, claro que é claramente apaixonado pela irmã, né? Sim. Jonathan Bailey em Jurassic World, né? Tá a mesma cara, a mesma roupa. E aí, menina, logo o primeiro episódio já é cheio de ação, né? Porque tem uns tremor. Eu adorei Sasser vendo a série que ele viu depois de mim dizendo. Sasser ficou, gente, mas que banco é esse? Que não aguenta uma sanfonada, já tá tudo caindo. Não sei o que eu falei. Forró, né? Acabando. É. E aí tá o povo fugindo. Daqui a pouco o Guilherme tá todo estourado no quarto dele. E aí eles correm pra tal da cúpula, né, que é onde o povo do bunker vai dar as instruções de segurança. Ó, o mundo tá acabando, gente, é isso, tal. Explodindo tudo, começa a passar as notícias, jornal, tudo. E aí você fica assim, meu Deus. E aí eu vou falar pra vocês que eu já matei o twist do episódio na metade, né? Ah, mas... eu fui totalmente pega de surpresa. Que isso? Eu imaginei também. 100%. Eu acho que tem uma parte do twist que é meio idiota, que é que... a Minerva e a equipe dela dentro da sala de controle ficam atuando entre eles como se eles estivessem realmente preocupados com o que está acontecendo, entendeu? Falando pro público. É, então, achei essa parte meio idiota. Tanto que eu falei assim, ah, eu já tava esperando o tweet quando aconteceu isso. Eu falei, ah, então não deve ser, né? Porque não tem porquê, então. Eu ainda falei pro Henrique, ah, às vezes tem umas pessoas que não sabem que ela tá atuando e sei lá. Mas não era, era só erro da série mesmo, né? Mal feito. Eu acho. E aí, quando eles deixam os ricos tudo em polvo rosa, tem a cena icônica, que pra mim é um absoluto cinema, que é Minerva, Jonathan Bailey, o homem do bigode da escolinha do professor Raimundo, e todos os outros ricos, ou todos os outros pobres, enganando os ricos, comemorando que seu plano deu certo. Todos enganados. E aí a gente vê o povo, porque o banco é em cima de um lago, né, e tal. E aí a gente vê o povo nos barquinhos, vivendo a vida normal do lado de fora, e o mundo não acabou. Era tudo fake news. Agora, deixa eu dar perguntas pra vocês. Essa série é dos mesmos produtores da Casa de Papel? Sim. Cara, isso foi o piloto pra mim. Quando eu terminei, eu falei, cara, essa porra é dos mesmos produtores da Casa de Papel, porque foi a mesma coisa pra mim. Tipo, a forma como mostra o plano, como que eles fizeram o plano, como que foi feito, não sei o quê, mesclado com coisas avulsas que acontecem dentro do banco. Falei, mano, isso é muito Casa de Papel. E isso quase me fez desistir, tá? Porque eu falei, vai ser bomba. Igual eu achei Casa de Papel super bomba. Né? Mas é uma bomba. É uma bomba, mas assim, pelo menos eu me diverti no caminho. Sim. É uma bomba que entretém, né? É isso aí, uma bomba que entretém. Exato. Mas beleza. Não, eu acho que até o episódio 4, eu tava baixando a série... Bacana, mas eu acho que a partir da metade da temporada ela dá uma piorada, assim. Os três últimos episódios eu acho de uma chatice, enrolação tão grande, assim. Eu acho o final melhor que o meio. É, o meio. Eu acho o final muito chato. Acho tudo meio bosta seca, porque aí os personagens começam a mudar de personalidade, né? Esquizofrênico. O problema é que eles quiseram colocar tudo no piloto, o que podia se estender por uns dois episódios ali, pelo menos. Porque o twist do final não foi o que me fez continuar a série. Não precisava, acho que ali. Podia ser um twist no episódio 2 ou 3, porque você tá acreditando numa coisa e do nada tem esse twist. Eu achei que ia ser... Então, mas é que acaba que assim, eu elogiei o twist pelo primeiro episódio em si, e depois ele fica ridículo, porque assim, a Minerva ela não tem motivação real, eu só odeio rico, mas quero ser rico. Exato, eu ia até levantar esse ponto pra vocês. Porque assim, eles perdem um puta tempo durante a série inteira explicando, mas não explica por que ela odeia o Gico. Ah, só odeio. É isso. Ela só falava, eu trabalhei CLT e dava dinheiro pros outros. Agora. Viva la revolucion, é só isso. Uhum. E pior pra mim que isso é que, assim, eles ficam se preocupando em explicar umas coisas que ninguém queria saber, tipo, ai, como nós dividimos o dinheiro que eles deram pra ninguém rastrear em contas, em países, foda-se. Mas não explica, tipo... Qual a finalidade deles estarem fazendo isso, né? E, tipo, qual a finalidade, assim, ela recebeu um monte de dinheiro dos ricos, mas, assim, pra construir aquele banco, ela gastou o triplo, então... E como que ela financiou isso, sabe? Tem uma hora que ele fala assim... Para que as pessoas, as empresas que a gente que vão comprar as empresas dos ricos, supostamente os ricos pagaram pela construção do bunker, né? Não, então. Amigo, mas foi muito pouco. Se você pegar, assim, para construir uma estrutura daquela, com tudo que ela tá oferecendo, ela gastou muito mais que ela ganhou. Aquela outra série que a gente viu lá do fim do mundo também, que construiu uma cidade embaixo da terra, pô, precisa de ajuda do governo. Exato. Inclusive, se ela quisesse só dar o golpe em Rico, ela tinha pegado o dinheiro deles, não tinha construído porra nenhuma, tinha dividido os amigos dela. Não precisava nem um pouco de fazer um banco, porque ela já pegou o dinheiro deles. Tem uma hora que eles falam que eles ficaram 3 anos pagando imposto de empresa pra poder ninguém desconfiar de nada, entre muitas aspas. Só que aí eles dão o mole de fechar o negócio e no dia seguinte já fechar a empresa. Tipo assim, esvaziar tudo. Então, são muitos furos, assim, igual o negócio dos celulares também me incomodou muito. Eles passam anos gravando um filme de milhões que é de um de um homem de roupa de radiação queimando a mão, viado. Mano, é muito megalomaníaco pra gente acreditar, pra ser minimamente crível, sabe? E é tudo teatro. Vamos fazer teatro aqui, vamos botar não sei quem pra atuar e tal, tudo pra nada. Tipo, esses negócios idiotas, sabe? Não, se eles só trancassem as pessoas dentro do banco e fechassem a porta, ninguém ia mais e só ficar com o celular deles. Eu fico assim. Ah, temos que inventar mensagens de rádio de gente para poder eles não ficarem com a ideia de sair. Tipo, uma semana aí, bicho. Não, eu acho que a ideia de, assim, eles ficarem, a Alexa ficar simulando eles nos telefones, eu achei coerente de, tipo assim, porra, some os maiores milionários do mundo e tipo, ou da Espanha, pelo menos. Ninguém percebe, né? Ninguém percebe. Pelo menos, né, tem que ter alguma coisa para enrolar durante um tempo. Mas mesmo assim, gente, seria um tempo. Em algum momento, as pessoas, eu terei que encontrar essas pessoas, efetivamente. Então, e esse super aviso da Alexa é assim. Ai, os ricos vão dizer, ai, vou tirar uma série, gente, não me incomodem. Tipo, como se fosse só isso, né? Não fosse ter uma patricinha no pé das pessoas ali. Pois é. No dia 1 já acontece tudo isso, assim. Não podia passar pelo menos um aninho, só pra falar que eles estão lá. Sim. E eles começam a ficar entediados. E vamos fazer alguma coisa pra fingir que eles estão vivos? Exato, porque assim, tirando o motivo que eles estão pro Max querer sair, que é pegar a máquina de diálise, ninguém ficaria interessado em sair. Ah, acabou de explodir bomba atômica no mundo inteiro, em uma semana eu vou querer sair pra ver se o mundo tá de boa. Não. Não. Eu entendo a motivação do Max de querer sair pra não ficar com pessoas insuportáveis naquele bunker. Eu também ia querer. Mas a máquina de diálise eu achei até isso eu achei fraco. Porque ele não tinha uma ligação com a Mimi tão forte pra falar assim, não, eu vou lá pra salvar a vida dela. Mas tinha quase, né, que era o amor da vida dele. Mas a Asa é outra, coitada. Não, eu acho que do Max, eu entendo, porque ele já passou tantos anos preso e ele tava preso de novo. E aí ele tava desconfiado de tudo, porque eles deram um monte de mole, né? E então, ele é do crime das ruas, né? Porra, ele é muito sagaz. Caralho, ele é muito sagaz. Ele se morde, né? Tanto que ele fala, né? Isso aqui tem cara de prisão, e não sei o quê. Que os guardas, só vocês têm armas, tudo regulado, não sei o quê. A gente tá... Ah, claro, porque se eu vou pra um bunker e o mundo acabou, eu vou dar armas pras pessoas dentro do bunker pra elas fazerem o que elas quiserem também, né? Uhum. Claro, óbvio. Uhum. É muito canastrão. Fora o Max sensualizando para qualquer coisa se movesse ou não. É tipo, era tudo. Ele olhando um copo, parece que ele tá querendo lamber o copo e o copo vai lamber ele de volta. Tipo, prazer, copo. Eu amo. É isso. A gente amou, porque ele é um gostoso. Mas que ficou canastrão demais essa situação. Ficou esquisito. E, tipo, eu acho que tirando o Max e a Asa, que no fim eu acabei simpatizando, sim. Você odeia todos os milionários, né? Sem exceção. Sim, quero que se foda todos. Exato. E você odeia a Minerva, o Jonathan Bailey e o Homem do Bigode. Porque, assim, eles tentam criar uns pontos de tensão na série. Ai, temos que descobrir a senha do cofre do Guilherme de tal jeito. E eu tava assim, foda-se vocês essa compra dessa empresa. Tô pouco me fudendo. Gente, e o irmão de Minerva que mata a mulher de Minerva na cara dela? E ela fica, meu Deus, por que você fez isso? Ah, sem querer. Ah lá, então tá bom. Então vamos voltar à vida. E o irmão também, com uma atuação caricata. Ah, não fala assim do Jonathan Bailey, não. Meu Deus. É, o Jonathan Bailey no seu papel. Papel de sua vida. Puta que pariu. Olha, mas assim... Das atuações, a que eu mais gostei foi de Ásia, tá? Vou te falar. Olha, Guilherme também, acho que mandou bem. Mas Max eu achei canastrão. É, Minerva, não preciso nem falar, né? Nossa. Mas você viu em espanhol? Não, graças a Deus. Porque a dubladora da Ásia não tem um pingo de emoção, pobre. Eu vi tudo em espanhol, vocês não viram? Não, eu vi em português. Dublado em BDR. Mas assim, contando mais expressão e tal, porque na voz não tem como dublado. Mas eu gostei da atriz, assim, da Ásia. O que eu achei estranho foi ela simplesmente, como estudante de medicina, de repente começar a ser a médica do bunker. Porque eles só levaram uma médica que morreu no segundo episódio. E aí, levaram uma médica e mataram a médica, né? E mataram a médica. que a médica também começou a surtar. Isso aí eu concordei com Minerva. Porra, você também não sabe o que você quer. Uma hora você quer vir pro banco, outra hora você quer sair do banco. Uma hora você quer fazer parte do plano, outra hora você não quer fazer... Porra, se decide também, né? E ela virou uma IA. Ai, meu Deus do céu. Ela já era IA antes de morrer, né? É, é verdade, ela já era IA antes de morrer. Agora ela fazia o teste da IA. Sim. Que eu falei pro Henrique, né? Que morreu justo que fazia o teste da IA, né? Sim. Exato. Eu falei pro Henrique, esse teste da IA foi fácil de adivinhar, porque assim, a humana tava fingindo que era um IA e a IA tava fingindo que era humana, né? Exato. Mas assim, no geral, vamos lá, foi uma série de Vertix. Sim. Não, não, foi uma, não foi a melhor coisa que eu vi esse ano, mas também tá longe de ser a pior coisa que eu vi esse ano. Não, e eu acho que esse episódio, ele acertou nas tensões de tudo. Tanto a historinha do Oswaldo lá, que como eu falei, o teatro não servia pra nada, mas pelo menos tinha um porquê deles estarem preocupados em, em não, né, o Oswaldo não denunciar que alguém tava se passando pelo Guier. Ai, a parte do... Ah, mas foi interessante o jeito que eles construíram, tipo, alternaram, né? Que tava a fuga do Max, o negócio da Ásia tá carregando o homem do bigode no carrinho, né? Fazendo dias perfeitos com ele. E a morte da Mimi, né? Que era uma personagem que eu ainda gostava também, coitada. Ah, apesar dela ter tido o plot euphoria ali com vovó, né? A velha deu um choque de buceta nela e matou a vovinha. Gente, a mulher morrendo, precisando de uma diálise pra ontem. E a véia maquiou ela, e a véia deu morfina pra ela. Morfina! Ela fez assim, que ela deu um sopro, né? Porra, foi mesmo. No caso dela, foi mesmo. E eu queria que o Leozio falasse pra gente um pouquinho da nossa querida fragmentada Mamãe Max. Viado. Olha! Eu fiquei impressionado porque, assim, quando eles entram no bunker, Mamãe Max é uma mãe super amorosa, que, ai, tô aqui preocupado com minha família, não sei o que e tal. Não interagiu com ninguém da outra família. Anotem isso. Exato. Aí, ela conta pra Rafa Óculos Amarelo que traiu ele, e Rafa fala, ai, tudo bem, meu amor, me perdoa. Ai, não consigo ficar com a minha frouxa pra mole igual você sair daqui. Só casei com você pra sair de casa. Ah, e essa mulher, né, divorcio de Rafael, Rafael vai pegar outra suicida, e aí você fala, uai, o que tá acontecendo? Aí vai desenvolvendo, Guilherme briga com Mimi, transa com Mimi, briga com Mimi, transa com Mimi de novo. Aí, de repente, o Rafa fala pra Guilherme assim, a gente descobre a grande amizade de Rafa e Guilherme, que Guilherme convenceu Rafa a testemunhar contra o próprio filho, né? Pra poder fazer justiça com as próprias mães. E aí Rafa se recusou, mas aí Guilherme chantageou ele dizendo que ia matar a Max se ele não falasse. E aí Guilherme, não, Rafa chega pra Guilherme e fala assim, preciso que você convença minha esposa a me dar outra chance. Porque você é o melhor amigo dela, sempre foi. Eu falei assim, ah, que engraçado, não ouvi eles trocarem uma frase essa série inteira, né? Do nada. De repente, viado, esse homem vai falar com essa mulher começa a dar chute na cara dele e fala assim, eu não vou ser mais sua submissa, você que vai ser, vem aqui pra eu pisar na sua cara. Sim. E aí eles começam a se pegar loucamente. Tipo, gente, o que tá acontecendo? Ela dá uma cabeçada nele, que me deu uma vontade de dar uma cabeçada em alguém. Foi tão... Meu Deus! Do nada! Meu Deus! E o nariz dele começou a sangrar. Que loucura! Tá todo mundo sempre esbagaçado nessa série sem médico. E na cena seguinte tá de boa de novo, né? Uhum. É porque a única médica da série é uma estagiária que só fez 4 períodos de medicina. Exato. É a Ásia com a grande A, Roxana, né? Exato, essa é a realidade da atualidade, né? Que a estudante fica pedindo ajuda pra IA pra fazer os trabalhos. Sim, menino. Ela fazendo lá. E quem fez o diagnóstico foi a própria IA. Ela não fez porra, porque qualquer pessoa podia ter falado aquelas coisas. Exatamente. Muito aleatório. Com certeza, ChatGPT. E aí depois de mandar ver com o Guilherme, a Rafa vê os dois juntos, né? E aí, ah, eu sempre desconfiei de vocês, inclusive Guilherme, sua mulher, mãe de Ana, só morreu por sua culpa de você descobrir esse caso nojento. E você fica assim, gente, então o Rafa sabia tudo o tempo inteiro, ficou fazendo teatro também, né? Uhum. Tratado. E aí, não satisfeita, Mama Max encontra o homem do o segurança gostoso, né? Que passa a série inteira brigando com o Max, querendo medir pau. E come o homem na frente de todo mundo. Mentira, só na nossa frente. Sim. E não, é na frente de Guilherme, né? Na frente de Guilherme. Ah, é verdade. E o segurança joga ela na parede de vidro e ela fica olhando pra ele rindo. É, uma bundona, né? Nossa, maravilhosa. Uma cara de que dá tapa na tua cara, né? De quem soca, né, amigo? 10 mil socos, né? Essa mulher só ficou com o pau mole a série inteira. E agora ela se fez. Se eu fosse a mãe do Max, os pau do banco não ia ter descanso. Inclusive do Max. Com certeza. O Max era o primeiro. Socorro. Não, e aí, tipo, ela tá lá comendo o homem e tal. Daqui a pouco, o Max tá querendo enfrentar o homem sempre, né? Aí é, você não. Max começa a forçar um caso com Ásia, né? Coitado, que fica lá se tremendo inteira. Ele diz: coitada, vou te beijar, vou não sei o que. Aí Max fica fazendo bem assim, ó. Ai, que beijo gostoso. Pra enganar o povo do bunker. E ela toda babada o tempo inteiro. Também esse homem vem sussurrar no ouvido dela. Passa a mão, não sei o que. Eu falei, gente, mas como que não vai ficar? Já tem uma hora que vaza os pensamentos dela falando, né? Porra, toda vez que ele vai falar comigo, tem que chegar perto, parece que vai me beijar. Pra que isso? E eu amo que quando o Max vai querer tirar uma com segurança, fala assim, tu queria comer a Ásia, mas eu tô com ela, não sei o que, ele fala mais. Vai comer a salsicha dela, né? Eu amo esse posto salsicha. Porra, tô sabendo que tu tá chamando a Ásia aí pra fazer uns piquenique, sei o que, pra comer salsicha. Pô, vai comer salsicha dos teus amigos aí, teus amigos aí do bunker. Aí ele, não, quem comeu a salsicha foi tua mãe, que eu chupei aqui, ó, da minha linha aqui. Cara, que merda. É muita calhetada mesmo. Max, claramente isso não aconteceu, sua mãe é uma santa. E a mãe dele comendo o bunker inteiro. Sim. Exato, a bicha transou como se o mundo tivesse acabado mesmo. Fiquei esperando ela comer Jonah também, ali, uma hora. Ou Minerva, né? Olha. A Minerva que vai pegar vai ser a velha. Vai. Pois é, eles deviam ter contratado a mãe de Max, ao invés da outra que não fode nem sai de cima, que é a que seduz todo mundo, a menina da equipe que tentou seduzir o empresário lá, do Guilherme, que tava ajeitando as paradas para venda da empresa, e, enfim, ela que fazia as partes de sedução e não comia ninguém, né? Se fosse a mãe... Então, como seduz, né? Ela deu para Osvaldo, né? Ela deu para Osvaldo? Deu, ela fez todo um teatro para Osvaldo, fingiu que tinha uma família em pedaços, e aí levou ele para noitada em Bangkok. Então, mas ela não comeu, não. Acho que ela não deu pra ele na hora que ela ia dar pra ele. Ah, não, quando ela ia dar pra ele, ela fala: minha mãe me ligou, meu pai me ligou, uma barra. Ah, verdade. Vou ter que ir, tá bom? Fica com Deus. Qualquer coisa a gente marca, né? Que eles falam assim: Osvaldo teve que ter a melhor noite de sua vida pra não sei o que, pra blá blá. Pra no fim, Osvaldo acordou de ressaca e vendeu a empresa sem prestar atenção. Não precisava de nada daquilo. Uhum. Precisava só que alguém do restaurante botasse um negocinho na bebida de Osvaldo. Alguém botasse Osvaldo em casa e ele não ia lembrar como ele chegou em casa e acordando outro dia. Só isso. Não, eu acho icônico que toda hora uma ligação de Osvaldo atrás de Guilherme pra poder falar dessa venda dessa empresa e não sei o quê. E aí toda hora que ele fala alguma coisa que o povo do bunker não sabe. Opa, tô passando num túnel aqui, meu amigo. Já ligo pra você. Sinal tá ruim. Eles tentando descobrir o que era a sigla lá do cavalo. Ah. Eles enrolando. Ah, tá travando. Ah, tô ligando da Claro. Muito difícil. Não, o jeito que eles descobrem a senha. Não. Dizendo que... Olha. Ah, sou um fisionomista e preciso fazer uns testes com você. Fale coisas aleatórias. Pode ser um número de cofre. Mais uma vez a nossa amiga seduzente passou um trabalho incrível. E o pior é ele passar a senha pra ela mesma, né? Uhum. Podia ter falado qualquer número aleatório, qualquer coisa. Ela não ia ter como se provar, pô. Olha. Ele ainda fala assim, não ponho nada das minhas senhas no papel, não sei o que, tenho de cabeça. E eu pensando assim, meu anjo, tu acha que o mundo explodiu, por que tu tá querendo guardar senha de cofre? Não é? Olha, divertido. Mas no fim, como eles matam Oswaldo, tá aí salvo o segredo do bunker, né? Sim, sim. Sim. Não nada, né? Aqui, Max saiu, né? Então, será que saiu mesmo? Ele viu a luz do sol, mas pode ser que ele ainda vai passar por um outro túnel pra chegar do lado de fora. Gente, eu o que vai que... ser foda se a segunda temporada tiver Max fora do bunker e a Ásia querendo sair do bunker pra ir atrás de Max? Olha, quem for ver aí, depois me contem. Eu acho, você... eu acho que esse final é muito podre, porque a gente já sabe que ele vai ver que tá tudo bem lá fora. E você terminar sendo que não mostra nem o que ele viu. Exato, por isso que eu acho que eles vão dar um truque ainda. Aí a gente vai descobrir que dentro do bunker tinha um outro bunker que ele acessou lá. Era uma área feita pelo diretor de cinema pra fingir. Martin Scorsese. Não duvido. Eu acho que eles, como o outro tá atrás dele, o comedor da mãe dele de salsicha tá lá. Eu acho que ele vai chegar, tipo, numa passagem que tem uma luz do sol vindo, mas ele não vai ver o mundo de boa, né? Igual a Juliette viu em Silo. E aí o homem vai chegar, agarrar ele, e aí vai impedir ele de ver. Só pode, porque assim... Porque se Max ver qualquer coisa, ou eles matam o Max, ou eles passam, deixam a temporada inteira Max lá de fora sem contar pros outros, né? É verdade. Porque senão vai acabar a série, né? Tem isso. É, assim, gente, pra mim essa série já tinha que ter uma temporada mesmo, não tem por que esticar essa história, mas... É, eu achei, inclusive, que era uma minissérie. Uhum. É, galera... É, alguém vai esperar a segunda temporada? Ah, eu vou ver, com certeza. Ah, eu vou ver, já vi a primeira. Não. Talvez eu veja o primeiro episódio, né? Só pra... Mas eu não quero me apegar, não, porque eu já sei que é... vai ser outra banda. Ah, como diriam os engenheiros da Bahia, não vim até aqui pra desistir agora, né? Agora, exatamente. Provavelmente vai acontecer comigo, vai acontecer com você. Eu vejo o primeiro episódio, pode ser que eu ache um saco, vejo no 1.5 só pra terminar. Só pra ver o que aconteceu com o Max. Uhum. A gente vai dizer que era a série da pandemia, né? Exato. A gente tá sempre nessa. Mas tem tudo pra ser uma série que já vai apodrecer bem mais na segunda, assim. Tipo, insuportavelmente. Uhum. Estamos contando com isso, inclusive. Uhum. Diferente de Fallout, né? Vem aí. Que... Vem aí, dezembro. Vem aí. Dezembro vai ter tudo. Vai ter o resumo antes de começar a temporada, amiga. Ah, não precisa de resumo nenhum, não. Tá todo mundo indo pra Vegas. Ah, viva Las Vegas, né? Viva Las Vegas. Mas vamos então para comentários da nossa última edição? Vamos! 470, né? Essa edição aí comemorativa. Final 70, né? É. 70. Mano, pensa, 70 que agora de novo. Pensa que agora só falta 30 episódios para o nosso episódio 500. Olha aí, tudo para ficar com ele. Olha aí, vão ter os ingressos aí, hein, galera? Para fazer. De 500. No teatro, é isso. Não vai ser gravado, hein? A gente vai alugar a sala no Campai, karaokê, e fazer ao vivo no Campai. É. Eu amo. Começando com o Diogo Almeida, né? O filho da Vilmoca. Dizendo: salve logados! Salve, já queremos salve. Um especial com as mães do Leózio e do Zanon, porque seria uma edição histórica. Ah, mas a minha mãe não? Quê? Aqui, nem a minha, né? Luzia Branca, não? Ia ser uma edição criminosa. Dá um update pra vocês, lindo. Hein? Acho que minha mãe e meus pais acharam o AP que eles estavam procurando no Bessa. Olha aí! Porque já tá uns papos de ver as aplicações aí, quando é que pode tirar dinheiro, as documentações pra gente. Vem aí muito! Boa! Amamos! Próximo comentário de Mariana Barbosa, nosso jurídico, dizendo: bloco de viagens foi perfeito! E o restante da pauta eu não assisti. É isso, né, amiga? Essa é a sina. Próximo comentário de Dan Leite, tá com a gente aqui também de vez em sempre, dizendo: oi, logado! Oi! Eu tava um pouco atrasado com os episódios, mas já coloquei em dia. Acho que foi o primeiro Emmy em muitos anos que achei justo e bem distribuído os prêmios. Só não curti muito o host. Enfim, nada é perfeito. E tenho uma pergunta aleatória. Vocês curtiram a música nova da Demi? Será que o hit vem agora? Ah, posso responder? Eu gostei da música, dessa segunda música, não da festa. Eu gostei, mas foi um processo. Quando eu ouvi a primeira vez, eu não gostei, não. Aí eu botei na minha playlist de academia, aí foi. Então, eu ouvi uma vez só. Eu prefiro festa ainda, mas eu preciso ouvir então mais, pra, pode ser que ela... Sim, ah, não, sim, eu gostei dessa... Eu gostei dessa bem mais do que Fast, desde o começo, Já que estamos na pauta música, deixa eu dar uma dica aí pras pessoas. Guerreiras do K-pop, não, não, não, não. A Jade do Little Mix lançou o álbum dela e tá muito gostosinho. Álbum visual. Álbum visual. Gente, eu amo ela. Ela é uma mulher viada muito boa. E as músicas dela são bem legais, assim, todas as músicas. Vale. Segundo a Nath, ela vai vir pro Lollapalooza no lugar do rapper que matou o filho do brigado do tio da sobrinha, né? Que? Uma confusão dessa aí. Assim. Olha, eu tenho que dizer que eu não ouvi nem a música nova de Demi, nem Fast, que eu nem sabia o que que era, que também desse a música de Demi. É, de música de Demi. I wanna go fast, I wanna go hard. É muito boa. Eu gosto das duas, mas acho que a segunda é melhor. Sim, oh, sim. Posso dar uma dica de música também? Quentinha, hein? O cara do Maneskin, Damiano David, lançou um álbum super romântico, super bonitinho. Nunca esperei isso desse homem, não tá mijando ninguém. Tem um tempo, né? Não, é novo. Acho que foi ano passado, amigo. O álbum novo? Pô, no começo desse ano, já tem um tempo. Uai, porque eu vi um clipe dele, né, lá em João Pessoa. E aí, ó, Funny Little Fears, álbum 2025. É, mas acho que já tem alguns meses. É, foi em maio, é verdade. Mas é muito bom, muito gostosinho mesmo. Que eu lembro de ter visto uns clipes dele. Uhum, é muito legal. Não acho ruim não, acho as músicas boas. É bem fofo. Ele perguntou, né, será que o hit vem agora? Não vem, amigo. Infelizmente, essas cantoras dos anos 2000 e 2010, elas não funcionam pra nova geração. É, mas ela tá muito confidente agora, né? Ah, amigo, mas aí confidente estamos todas, né? Aí. Ela, enfim, encontrou o som que ela queria fazer. É, essas agora ela encontra o som que ela quer fazer, né, amigo? Esse é o problema, amigo. Agora ela tem o som que ela sempre sonhou em fazer. Isso. É, essa galera de 2010 não faz sucesso hoje em dia, gente, não adianta, entendeu? Ah, você vai falar, mas a Gaga, se você pegar o que a Gaga faz hoje, a Gaga não faz sucesso como fazia no passado, entendeu? Como é que a Katy Perry fez, hein? Tá. Também não, ninguém. Só que sem confidente, né? Nenhuma, é outro. Aliás, preciso falar pro Sasso aqui no show de Kate, né, que fui semana passada. A grande música Sexy Confident, Sou Inteligente, durou exatos 60 segundos. Mas no The Town também foi assim, também foi só... Ah, mas a gente achou que no The Town ia ser short, né? Mas no show mesmo ela não cantou as novas direito. Foi só uma goladinha, né? Nossa, Ludmilla é apontada pela Rolling Stone dos Estados Unidos como o grande nome da música global. É sim. Ai, como foi paga essa matéria? É sim. Ludmilla is ready to bring Brazil to the world. Ah, tá bom. Tá bom. Próximo comentário de Glauber Rocha dizendo: logadinho maravilhoso, como sempre. E a mãe de Leózio viu fantasmas, pois Paulinha tá morta faz anos. Ai, gente, eu falei que era Paulinha como um xiste, né? Claro que não era Paulinha, era uma avulsa do calcinho preto. Era outra. Porra, me leva muito a sério. Não é, menino? E todo mundo sabe que isso aqui é um programa de humor. Humor e piadas. Humor e piadas. Próximo comentário de Lucas Tinoco dizendo: que delícia o bloco de viagens de Leózio e Mandy. Mãe do Leózio, uma diva conhecendo Calcinha Preta e não reconhecendo Jurandir. Sim, só porque ele fez a bariátrica, né? Não é, menino. Jurandir perdeu a graça, igual o Leandro Hassum. Próximo comentário de Selmara Trindade dizendo: logadinho sempre impecável. A namorada ideal eu terminei só depois e jurava que no fim a mãe ia matar o filho sem querer e colocar a culpa na Cherry. Não esperava o final daquele jeito. E quando o Daniel foi sair com a fisioterapeuta, a mãe nem aí. O problema era só com a diva Cherry. Ri muito quando vocês falaram que a Lika do Casamento às Cegas estava que nem a Mariah Carey para a dona. Eu amo. E a Paris Errada foi divertida. Se tivesse uma atriz mais carismática que a Miranda, seria até melhor. Que absurdo. Respeito. Coitado, gente. Respeita a Miranda Cosgrove. Próximo comentário de Gabi Gobi também, dizendo: olá, logados! Olá! Olá! Feliz que finalmente escuto alguém exaltando o Emmy ganhado por Jeff Hiller de Somebody Somewhere. Sim, fui eu mesmo, amiga. Eu mesmo que exaltei. Está para existir melhor série Good Vibes que essa. Um tesouro que poucos conhecem, como bem explicou o Sasser. Beijos. Beijo, Gabi. E se você não assistiu Somebody Somewhere, assista. Tá lá no HBO Max. Próximo comentário de... Over the Rainbow. Eu lembro do... Somebody Save Me. Próximo comentário de Vladiane Rodrigues dizendo: novo bloco favorito do logado, viagens. Por favor, marcas, patrocinem isso. Por favor. E vocês comentando: a reunião de Glee foi tudo pra mim. Episódio maravilhoso, pessoal. Você que é maravilhosa, Vlad. Próximo comentário de OEA. Boom. Próximo comentário de OEA. O Ed botou 4 comentários num só. Vamos ver. Ah, não, ele fez 4 comentários falando sobre casamento às cegas. Vamos lá. Novo a mulher chora. Exato. Ele começou o comentário há 4 dias e terminou há 2 dias. Amo. A mulher chorando porque desistiu do grande amor da vida dela pela amiga me matou. Ela conheceu eles há 5 dias, bicho. E depois ela ainda volta atrás. A bissexual tá sendo minha fave. Ela é muito desenrolada. O terror da velha pudim. Olha aí, mãe. Tem um amor puro. Nessa altura do campeonato, minha filha, se ela pegar na mão do velho, ela morre. Imagina quando pegar no outro membro dele. Aí o próximo comentário é: meu Deus, a Bi levou um toco do velho murcho. Que saco. O próximo é: Rivo. Não tava afim da Silvia, pena que ela saiu. Ela me lembra a Laerte. Queria ver mais dela. O quarto do Kid Bengala parece um cativeiro. Coitado. A Laerte cartunista? Não, pior que parece mesmo, né? E o último é: não sei se a edição falhou em nos mostrar, mas para que pudéssemos entender as divergências dos casais. Ou se as pessoas estão se esforçando para arrumar brigas que levem ao término. Não entendi a Netflix chamar o Chico Barney e a Camila De Luca para os episódios de React. Na verdade, nem sei por que esses episódios existem. A empáfia do amigo do Kid Bengala ao jogar na cara da mãe que famosos já pediram o Kid em casamento. Aí vai ver a categoria de famoso e era o domingo. O Gominho. A arte manca. É isso, né, menina? É, Gominho sempre presente nos realities, né? Sim. Amiga, acabei de ver um comentário falando que Lucielma foi de bebê Rena. Eu amo! Mas tem uma diferença entre perseguição e querer entender o que aconteceu. Exatamente, ela só quis entender o que aconteceu. Eu, hein? Vocês, as pessoas que não entendem, né? O que o amor faz. Eu, hein? Olha o que o amor me faz. Próximo comentário de Letícia Tux, dizendo: é nova? Parece que sim. A falta de um cachorrinho, Letícia Tux, dizendo: eu fui pela primeira vez no Nordeste em agosto e justamente para João Pessoa. Amei o lugar, amei a Praia do Bessa, passeei no pôr do sol do Jacaré, mas ainda não no momento do Jurandir. Futuramente irei. Conheci Cajá e é excelente. Olha aí. Amo Cajá. E Pantunete? Pantunete. Eu tenho que expor uma amiga aqui a respeito de uma pessoa. Luciana, na Light, veio comentar sobre meu relato de João Pessoa, né? Aí falou assim: super adoro Bessa também, que nem sua mãe, Pantunete. Super a favor dela comprar o apê lá. Aí ela mandou assim: da próxima você fica no Hotel Tambaú, muito melhor que o Hotel do Hulk, o Hotel do White Lotus que você ficou. Eu falei assim: amiga, o Hotel Tambaú fechou tem alguns anos, né? Tava interditado. Aí ela: como assim tá interditado, tá caindo o hotel? Meu Deus. Aí, menino, contar essa fofoca pra vocês. Hotel Tambaú é um hotel que ele... Porque, assim, João Pessoa tem toda uma regra em relação ao que pode construir na orla da praia e tal. Então, assim, acho que os prédios que são beira-mar, eles têm 3 ou 4 andares no máximo. Aí vai as ruas de trás aumentando um pouco, então vai para 5, vai para 6. Mas para justamente não ficar aquele efeito da cidade de praia que você tampa a praia inteira com os prédios, né? Uhum. E você não pode botar nada na areia mesmo. E o Hotel Tambaú, ele já tem um bom tempo, acho que, né, burlou a regra. Eles fizeram uma estrutura zona, assim, de sci-fi no meio da areia. E aí deu altos problemas, né, com prefeitura, com tudo. E aí eles fecharam por, né, dificuldades financeiras aí em 2020. E aí, aparentemente, vão reabrir em 2026 com o nome de Ocean Palace Tambaú Beach Resort. Adoro o champanhe. Parece Jambalaya. Parece Jambalaya. E aí, falei pra Luciana, menina, acho que não vai rolar nesse. Falei outras opções que tinha e tal. E outra fofoca que eu queria contar pra vocês é da grande churrascaria Sal e Brasa, que eu fui lá. Não valeu muito a pena, mas tem uma fofoca que é a seguinte: o dono da Sal e Brasa, ele era aquele dono muito próximo do... Queria ver a obra, o funcionamento da coisa e tal, né? Que tava acontecendo. E aí disse que um belo dia de chuva, esse homem tava lá vendo a obra, tava lá em cima. E aí ele caiu dos andames tudo, rolou escada abaixo e morreu. Gente, que horror. E aí, Sal, Brasa assim, e morte, né? Sal, Brasa e sangue. E aí foi assim que a churrascaria Sal e Brasa ficou, ah, mano, sabe que é mentira, aí já teve então. Fun fact de João Pessoa, pra vocês gostaram do bloco. Cadê aqui? Devido ao preço, comi muita ostra na praia, afinal, que não mata, engorda. Porra, ainda apenas, bem que engordei, apenas amei. Fui no dique do Cabedelo também, alguns shoppings de João Pessoa. Aprendi a jogar pickleball, pena que em agosto descobri que a água não é tão clara, porém, amei. Leózio, o maior incentivador de John Person, né? Se você quiser ficar no Airbnb no Best, aquele, né? Vou arranjar pra você o contato. Já tá vendendo. Próximo comentário de Samuel Moreira de Melo, dizendo: que saudades do Bessa, morei lá há 10 anos. Olha! Obrigado por me trazer essa gostosa lembrança, Leózio. Ah, de nada. Eu tenho descoberto várias pessoas amantes de João Pessoa. Descobri que Minos é guia de João Pessoa, que eu não sabia. Uhum. Ele me deu dicas de bar já pra quando voltar. Sim, eu fui a João Pessoa quando foi a formatura, né, do... Ah, é? Formatura do Zé Gui. Eu fui não lá. Sabia. Sim, eu fui na formatura de Zé Gui. Na formatura de Zé Gui e de Aline, a esposa dele, né? E quando ele pediu ela em casamento, inclusive, também, na formatura. Ah, que bonito. Você conheceu o Bessa? Conheci. Mas eu fiquei não num hotel. Nada disso. Eu fiquei num hotel que era na beira da praia do Bessa. Mas, gente, eu aqui contando as coisas como se fosse novidade, ele não contou que eu sabia tudo. É porque já tem muito tempo que eu fui. Ele ficou a tá, né? Acho que foi 2013, 2014, tem bastante tempo. E você viu o Jurandir? Não vi. Pra saber se ele tava mais gordinho ou mais magro? É, não vi, menino. Do nada, uma chuva misteriosa no Rio de Janeiro, gente. E último comentário de Levi Ventura, dizendo: bem-vinda de volta, Mandy. Obrigada. Zanon, tu não sabia que Musa do Verão do Felipe Dilon ele cheirou pra Mandy? Assim? Esse clássico, cara. Eu sou praticamente a garota de Ipanema dos anos 2000 e Zanon não sabe. Viado, essa parte do lugar que eu não tava quando eu fui ouvir, eu fiquei completamente. Completamente. Porque era Zanon de um lado dizendo assim: como você conhece o Felipe Dilon? Aí, Amanda, ele é meu amigo, era amiga de infância dele, só isso. Eu fiquei assim, meu Deus. É isso. O revisionismo histórico desse programa. É tá isso. Assim. A história é sempre contada pelo lado vencedor. Eu amo revisionismo histórico, é muito bom. Sabe onde é que Mandy encontrava o Felipe de Lonza, não? No prédio de Tia Zuleika em Lua de Cristal. Sim, isso é real também. No portão? Ai, eu já brinquei muito daquele portão. Tá? Eita, com o Felipe Dilon. Mas é, com o Felipe Dilon. Eita, porra, o muso do verão. Meu Será Deus, que você é a musa do verão dele? É, a sim, música é feita pra... Com certeza. Gente, eu tô em choque. Eu amo muito. Ô, Sassi, acabaram os comentários? Acabaram. Eu queria te fazer uma pergunta. Assim, se você disser não, eu não vou comentar nada. Mas eu acho que a gente tinha que fazer uma menção honrosa aqui, porque hoje, né, o logado sai domingo, então já vou ter alguns dias que aconteceu a finale do AGT, né? Do America's Got Talent. Menina, eu vou dar na sua cara, porque eu não assisti ainda essa caralha. Então, eu não vou falar quem ganhou. Eu vou assistir amanhã. Calma, eu não vou falar quem ganhou. Mas vocês assistem mesmo? Eu assisto. Calma, gente. Eu achei que só vi um vídeo das não, coisas. Não, eu vejo o programa. Eu não vejo o programa, eu vejo os vídeos. Mas assim, eu estava torcendo para esse grupo brasileiro incrível que foi para a final, chamado Lightwire. E não ganhou. Que o Simon não ganhou. Que eles mudaram de nome. Que ódio que eles não ganharam, porque assim, cara, eu incentivo vocês a procurarem no Instagram, Lightwire. As produções deles são coisas assim de abertura de Olimpíada. Eles são incríveis, eles são maravilhosos e eles mereciam muito, muito, muito ganhar. Eu já sabia que eles não iam ganhar, porque americanos, né, fazendo americanices, mas assim, quinto lugar que eles ficaram e eu achei muito injusto. Muito injusto pra caralho. Então, assim, vou deixar aqui a minha menção honrosa. Pedir pra que vocês entrem lá, sigam, vejam os vídeos, porque é um vídeo mais lindo que o outro. Sério. Tipo, se alguém gosta de Cirque du Soleil, essas, né, Blue Man, essas produções, assim, com um grande elenco. Cara, eles são maravilhosos. E mereceram tudo. Fica aqui meu aplauso, meu louvor, porque eles mereciam muito ter ganhado. Mas, infelizmente, americanos, né? Que façam sucesso, que colham louros. É o que tá a Jéssica competindo? Sim. É, isso. Coitada, a pobre perdeu tudo, né? Quem é Jéssica? Jéssica Chan, Sanches. É, já acabou Jéssica. Fala, Jéssica. É que ela participou da primeira. Ela da primeira temporada. E fez Glee. Não, garoto! Lógico que fez, Jéssica Sanches, ela faz Glee, não fez um personagem Glee? Não. Fez, ela canta Clarity em Glee, não é ela que canta? Porra, canta não. Clarity, que personagem, hein? Jéssica Sanches, calma, vou procurar. Eu tenho certeza não que... Não, fez, sim, mas assim, canta Clarity não é papel. Mas não, ela mas não ela... fez American Idol não, menina, ela fez American Got Talent. Não, ela não participou na American Idol, ela ficou na temporada do Felipe Phillips... Não, ela fez a primeira temporada do AGT. Amigo, tá dizendo aqui no MDB que ela fez, amigo. Tô Deus falando. Deus. Tá me tirando de louco? Eu adoro que Jéssica Sanches é de uma cidade chamada Chula Vista, Califórnia. Eu tô sentindo que a qualquer hora vocês vão me dar spoiler do programa. Não, eu só tô falando da Jéssica. Eu não vi ainda. Eu nem assisto isso, gente. Eu vice-campeã da 11ª temporada de American Idol. Vice? 10ª temporada. É do Felipe Phillips. Aliás, tá com música nova, inclusive, apareceu essa semana pra mim. Amo, Felipinho. Tô falando, você fica me tirando de doido. Eu tô te tirando de doida não, amiga. Quando foi a 10ª temporada de American Idol? Ah, faz o quê? 20 anos atrás. Quantas temporadas de American Idol depois disso eu já assisti? Tá na 23, amiga. Já faz 15 anos que Sunshine Coração foi parar na boca de crack. Porque eu estou mandando ela lá. Mas você, como maior fã de American Idol até hoje, deveria saber todos os campeões e amiga, vice. A única campeã que interessa no American Idol tem nome e sobrenome e é Kelly Clarkson. Não, a Jordan também é em segundo lugar depois dela. Até parece. Vamos fingir que não tem a Carrie Underwood. David Archuleta ganhou, né? Canadá só participou. Ele ficou em segundo. Ficou em segundo. Perdeu pro David Cook. Ah, é. Nossa, um chato. Que ficou careca depois. O segundo lugar sempre se destaca em algumas, né? Porque o Adam... Como é? Adam Lambert também. Adam Lambert. Tem o da Catherine McPhee, que foi mais... Que apareceu mais que o cara que ganhou, que eu não lembro o nome dele. Nossa, que não ganhou. Taylor não Hicks. Apareceu nada. Desgraçado. Taylor Hicks. Uhum. É, igual na segunda temporada, que o Clay Aiken também fez mais sucesso que o Ruben, né? Uhum. A Fantasia ganhou, né? Fantasia ganhou, terceira temporada. Justin Fast ganhou também, não era? Ganhou. Ele tá fazendo muito sucesso hoje em dia. Grande tá, grandes choice. O Sassi. Cantando tatu até hoje. Teve uma, um cara que também tava concorrendo no AGT antigamente, um brasileiro. Ah, mano. Que foi muito... O quê? Eu achei que você ia dar mais spoiler pro bichinho. Não, não vou não. Porque nesse comentário, lá no, no, nos comentários do Lightwire, tinha muita gente falando, ah, a gente torceu muito, mas a gente sabia que você não ia ganhar, porque o fulano aí falou o nome de um brasileiro avulso. Foi o Thiago, ano passado, ele concorreu ano passado. Ele merecia muito, mas também não deu em nada. E aí eu fui ver os vídeos do cara, o cara realmente canta muito. Assim. O Pretty Baby também tava ano passado, né, Alex Sampson? Tava. Um fofo. Foi até a semifinal, né, Bob? Mas sim. Chega, senão a gente vai dar acaba dando spoiler pro Sassi. Não quero dar. Ah, não, mas é do ano passado. Gente, mas spoiler do quê? Se a gente não assiste esses negócios. Eles assistem. Não, mas a gente não sabe. Como é que eu vou saber spoiler se eu não sei o que tá acontecendo? Não, você tá catando coisa na internet aí pra ver antigos... Ah, tá, entendi. É. Entendeu? Eu só vou conseguir assistir o episódio amanhã. Como você assistiu isso, Sassi? Baixando. Meu Deus. Eu fiquei muito em choque que eles assistem isso. Pior que eu não imaginava. Eu vejo só os vídeos. É igual no Dancing with the Stars. Eu vejo só os vídeos das danças. E tem 4 anos que eu comecei a ver America's Got Talent. Só. Tem 4 anos. Né? Gente, e o Simon andando todo tortinho no corredor lá do coisa? Da... Ele tá muito velho. Quase eu dei uma bengala pra ele. Eu acho que ele tá fazendo com as mãos. Sabe quando você vai num hotel e tem aquelas toalhas feitas de cisne? Assim, parecia as mãozinhas dele. Assim. Ai, meu Deus. Olha. Sim. É uma tá coisa. Parecia mesmo. Amigo, ele tá normal até onde eu sei. Então eu posso zoar, porque ele tá com aquelas mãos esquisitas. Ele é meio esquisito, né? Sempre foi, né? Não, amigo, ele já tem quase 70 anos, né? Que isso? Ah. Tudo isso? É. Tem que estar tá bem pra estar 70 anos. E ele tem um filho novo, ele tem um filho de 10, 11 anos. Olha aí. Né? Entrou no casamento à cega 50 a mais e arrumou uma mulher. Porque se você vê a galera que era jurada do American Idol, o Simon, o Randy Jackson e a Paula Abdu é que tá melhor. Porque o Randy Jackson tá no bico do corvo já. Mas Paula Abdu também já, não? Mas ela tá sacudida. Tá sacudido. Com certeza. Tá cocada, né? Como é que era o que ele falou? Ela tá cocada, sacudida. Ela tá cocada. O Randy Jackson tá lamentável futebol clube. Né? Porque ele tá no programa da Jenny Krakowski, tocando piano. E ele tá muito ruimzinho de velho. Aliás, vou perguntar, Jenny Krakowski tem um programa na Fox. Ah, isso eu sabia. Né? Name That TV também. Eu acompanho a Jane, né? Ela é jurada do Drag Race Holanda. Olha aí. Eu cansei de ver o Name That Tune. Cansei. Eu gosto que ele nem questiona a minha piada dela no Holanda. Ai, ai. Eu nem sei se é Jane Krakowski mesmo o nome dela. É a Jane Krakowski, né? É do Kimi. Unbreakable Kimi Schmidt, exatamente. Ela mesma. Mas é isso, vamos embora? Vamos dormir? Vamos. Merchandising de despedidas para Marcinho Zanon, nosso autor, que já escreveu mais de 100 mil palavras. Porra, tô voando, hein? Porra. Chegou agora na metade do livro. Não, menino, acho que faltam 5 capítulos pra eu terminar agora. Olha aí. Ai, meu Deus. Vou finalizar, hein? Tá indo, tá vindo aí. Então... Se eu parar de enrolar, porque o meu problema é que ontem eu tinha tempo pra escrever o que eu fiz, fiquei deitado vendo o vídeo que eu tava cansado. Mas é isso, né? Ah, mas quem nunca, né, amiga? mas é isso, gente. Tô lançando aí vídeo toda semana com o que eu tô escrevendo e falando aí sobre o processo de escrita. Então me segue lá no YouTube, no TikTok, no Instagram, no Twitter. Vocês me acham lá. E vai lançar sua carreira musical, né? Por quê? Vai com o cabeludo lip sync. Pitch com Cintia Erivo. Vale tudo no quadril. Uhum. Vale. Introbiólogo drag. É a nossa Silvia, né? Canta, dança, sapato. Exato. Escreve. Vou fazer um clipe igual dela. Que ótimo. Olha, Brito, vocês são demais. Ai, ai. E você, Amanduxinha? Merchan de despedidas. O TikTok saiu? Não saiu ainda o TikTok, não. Mas eu tô assim, agora a gente tá pedindo a Deus algumas almas com problemas na vida pessoal pra poder mandar pra gente os casos no Sérgio pro Leozo me chamar pra gravar Sérgio de novo, entendeu? Ah, é verdade, minha amiga. Você podia pressionar o editor pra soltar os episódios que estão aí gravados há 2 anos. Já ia ser. Tava aguardando, né? Exato, mas enquanto não vem, tô aqui, tô no Instagram e tô no negócio, esqueci o nome, Blue Sky. Mas TikTok, veremos. Eu tenho receio, né, eu tenho medo de instalar o TikTok, mas queria muito recuperar a minha conta, que é Mandy Aguiar também, mas eu acho que não vai outro dar nota. Outro dia é isso, cara. Amiga, se você queria recuperar a sua conta, eu tentei a minha, não consegui, fiz outra, vida que segue. É isso, seguimos o baile. Pô, mó tristeza, mas tá bom, vou fazer isso. Vou botar Amanda Nudes. Pronto. Alcântara. Amanda Nudes, eu gosto. É isso. Tomara que não me deem ban pelo Nudes. Bota Manje Rola. Manje Rola, ou isso. Manje. E você, Leozito? Vai sair o SED essa semana? Amigo, não sei se vai sair o SED, mas vai sair a antologia de Halloween do Edifício Litera. Em breve divulgaremos novas informações, fiquem ligadinhos. Teremos aí histórias muito interligadas esse ano. Meu conto tá quase pronto, já perdi o prazo de entrega, tem semana. O povo disse, nossa, os homens tudo deixaram a gente na mão. Mas tô acabando ele, finalizando, dando os últimos tapas. Tem Wicked, tem várias referências gostosas aí de Halloween de bruxas pra vocês. Tem Paranapiacaba, que pra vocês que gostam de viagem, né? Sempre bom trazer esse viés cultural das cidades. E é isso. Amo viés cultural. Amo. Ai, meu Deus do céu. E nesse momento aqui, ó, acabou de ser liberado o álbum de Mariah Carey. Já está disponível para todos no mundo. Na. Tá? O álbum vai ser disponível. Vamos malhar amanhã, então, ouvindo Mariah Carey. Mariah Carey. A mais, a top modelo. Né? Mas então é isso, meus queridos. Um grande abraço. Até a próxima e tchau. Tchau. Esse tá muito foda. I can't get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. But your dark hair with those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Like it was the first time, do you remember? Can I take you there? Back to when we felt like this was forever. Can I take you there?